no ar, Nominata 616. Olá pessoal, estamos começando aqui mais um Inominata 616. Eu sou o Coveiro e hoje vamos falar sobre uma série que ninguém pediu. Mas ainda bem que ninguém pediu, mas não ouviram ninguém, porque a gente merecia essa série. Oi, aqui é o Felga e essa série é um belo exemplo de uma aula de estelionato. Meu Deus. Pior é que eu pensava, eu não fui falar isso, agora tu mudou a minha frase. Porque aqui é o pau e como o Felga diz, todo dia sai uma malandra e foi vários otários na rua. Basicamente foi isso mesmo. Mas aí é que tá, né? Foi a Agatha desde sempre, né? Desde WandaVision. E como convidado do podcast aí, estamos mais uma vez com ele. Olá, pessoal. Eu sou o Cassiano e eu fiquei encantado com essa série, que ninguém pediu, mas ainda bem que veio. Mas, Cassiano, agora eu pergunto, porque nós temos dois advogados aqui, porque a gente vai ter que destrinchar quantos artigos do Código Civil a Agatha quebrou só nesse. Código Civil, série. Não sei, mas do penal, alguns, né? Penal, acho que foi. Penal, valeu. Civil também, né? Questões de fraude. Civil também. Mas ela também foi prejudicada, né? Porque ela serviu de inspiração para várias coisas. Algumas coisas foram atribuídas a ela e ela não recebeu o crédito. E ela serviu de inspiração para um disco até, né? Aparece lá no Billy vendo, na pesquisa na internet lá, ela serviu de inspiração para uma música. Mas ela já levava fama, né? Fama, inclusive, de coisas que, enfim, não eram realmente atribuídas a ela, mas ela aceitou, né? Ela tipo, se aproveitava de ser a bruxa má. Ela se aproveitava das vantagens disso, né? Cria um crossover agora, que já que é tudo Disney. A Agatha encontrando o Zé Carioca. João Grilo é Disney também agora? Essa eu não sabia. João Grilo tem que ser com o Loki, não com a Agatha. A Disney comprou os direitos da família Suassuna, alguma coisa assim. Mas, pessoal, a gente, como vocês devem ter percebido aí, vai falar sobre a série da Agatha. Peço já imediatamente desculpas aí se minha voz está um pouquinho alterada. Eu acho que eu fiquei imitando o Venom demais nas aberturas dos outros podcasts e aí eu tô desse jeito aqui. Brincadeiras à parte aí, como a gente falou, né? Essa é a série que ninguém pediu, mas é uma série que veio como spin-off de WandaVision, que surgiu por conta do hype intenso e gigante que houve por conta da personagem, né? A virada da trama de WandaVision, em que tem a revelação da Agatha, apesar da gente saber que a Agnes era a Agatha desde o começo, né? Desde sempre. Foi grande, né? A musiquinha que virou um jingle, né? Que é aquela... Foi a Agatha, mais ninguém, né? Se tornou um hit, inclusive, nas paradas de sucesso americanas, né? Como fala assim na nossa tradução. E imediatamente foi uma das primeiras séries que, pós a primeira leva, né? De séries que foram anunciadas, né? Que teve aquelas quatro primeiras que surgiram. Depois teve Mulher Hulk com Miss Marvel e as outras mais, né? Invasão Secreta. A Agatha veio logo depois dessa leva ser completada, né? Seria de você fazer uma segunda temporada de séries do MCU a serem anunciadas, ela veio nessa leva aí. E deixou muita gente com uma pulga atrás da orelha. Tipo assim, tudo bem, a gente adorou a Agatha, mas o que é que vão fazer com a personagem aqui, né? O que sobra, né? Como a gente bem sabe, a personagem, né, que era Agnes, né, terminou com a mente meio que apagada pela Wanda, né, e ficou presa num castigo eterno lá, eterno entre aspas, né, eterno até a Wanda, os poderes da Wanda enfraquecer e alguém libertar ela do feitiço, né, a de eterno lá em Westview, né. E aí a gente tem esse primeiro episódio aí justamente mostrando, né, como é a visão da Agatha vivendo como uma prisioneira lá de Westview. E quantas outras pessoas que chegavam lá de fora viu ela como uma maluca, né, a gente depois teve essa perspectiva, ela se imaginava de um jeito totalmente diferente, né, vivendo naquele mundo lá que a própria Wanda criou, que cada vez era um episódio diferente relacionado a uma série de TV ou algo assim, né? A Agatha tava vivendo seus momentos de... É, como era o nome da série? Mare of alguma coisa, né? Mare of Eastville, alguma coisa assim. E... É o Westview, porque é o contrário. É East pra série e West pra WandaVision. Aliás, só já perceberam que no MCU Ultimamente só presta quando é necessário. Bom, aí a gente teve, então, um primeiro episódio completamente fora da caixinha. Até cantava uma bola, tipo assim, será que vai ser essa a pegada da série? Mas, basicamente, esse primeiro episódio foi quase uma ponte, né? Entre o que era a estrutura que existia da construção de WandaVision e virou uma ponte pra ser uma estrutura do que a gente ia ver agora na série da Agatha, né? O episódio, tanto que ele é chamado à parte, né? Em vez de ser Agatha All Along, como é o nome da série, ele é chamado de Agnes of Westville, né? E esse foi um dos nomes que foi apresentado dos vários que a série foi tendo, que ninguém sabia. É uma referência, né? Eu não lembro quem falou no grupo, o nome da série baseada. É, né? Então, ela foi justamente isso, né? E teve vários nomes que a série foi mudando antes de revelar qual era o verdadeiro, né? Teve, claro, uns nomes oficiais, que era tipo Agatha House of Harkness, Agatha Coven of Chaos, Agatha, aí já começaram a brincar, né? Agatha Darkhold Diaries, pra fazer uma referência lá aos diários de uma princesa, né? Eu acho que é isso. Diários, né? De vampiro. É, não sei se foi essa referência. E aí começaram a zoar com vários nomes esquisitos, que aí poderia ou não ter alguma referência aos episódios, todo mundo começou a inventar um monte de teorias, né? Mas no final se revelou o nome original lá, Agatha Desde Sempre, que querendo ou não, serviu como bem pra série, né? Aproveitando isso, eu já quero passar a bola pra uma pessoa que quero ver o que ele vai dizer depois de ter visto, e uma das pessoas que era mais crítica da série existir, né? Paulo, por favor, comece aí. Me fale aí o que é que você afirme se você foi surpreendido ou não e o que é que você achou desse primeiro episódio aí. Legal. Pareceu série procedural. Eu gosto de série procedural desse tipo. Aí foi isso, gostei. Aí depois... Não, mas o negócio é que eu acho que foi o plano deles pra se livrar do Zé do Boné foi justamente ter o orçamento baixo. Porque tu vê a cena, tu vê vários momentos lá que parecem muito aquela série da adolescente bruxa do infantil da Disney. Principalmente no episódio 2, sei lá, quando elas estão na estrada. Adolescente aí é uma coisa que elas não são, né? Não, tô dizendo... Você pega o cenário, você pega os efeitos, sim. Tipo que se você tiver uma sobrinha de 9 anos de idade, a Clara tá assistindo, ela gosta de assistir na Disney. Vale ressaltar também, eu não vou dizer as outras que ainda vão aparecer aí próximo ano, né? Mas tanto o Echo quanto a da Agatha veio nessa leva de serem spin-off e já foram série de baixo custo, né? A Echo também era uma série que custou 40 milhões. Mas é diferente, porque essa da Agatha, eles usaram baixo custo. O Zé do Boné não prestar atenção, porque senão ele não tem que botar CGI. Tem que mesclar com sei lá o que. Não, olha, se a morte tem que fazer uma referência ao Thanos. Dei spoiler. Tem que fazer uma referência ao Thanos, alguma coisa. Sem referência nenhuma, simplesmente. Se você é WandaVision, dá pra assistir essa série totalmente de boa. Não, o máximo que você precisa é saber que a Wanda morreu e ele bate nessa tecla uns 10 vezes nos dois primeiros episódios. Claro que ela é infinitamente dependente de você ter visto WandaVision. Ela é considerada espiritualmente uma sequência. É praticamente a segunda temporada na prática. É. E vai ter uma nova série, que vai ser a terceira temporada. E esse formato eu acho que é até melhor, porque se a gente for ver, é como se fosse uma história de temporadas, mas que o protagonista vai mudando. Confesso que eu tava no bonde daqueles que, puxa vida, mas quem é? Por que diabos vão fazer uma série da Agatha? Porque, assim, eu até agora, eu considero WandaVision uma das melhores séries da Marvel, assim, level de streaming. Ali, empatando com o Loki ou superando o Loki. Conforme o dia, eu vou meio que alterando. Mas WandaVision sempre esteve lá nesse topo. Mas mesmo eu gostando muito de WandaVision, Vision, eu ficava nessa, putz, mas tem, o universo Marvel é tão grande, tem tantas coisas, tantos personagens para serem explorados, por que Agatha? Me pareceu, assim, uma certa picaretagem para ir no embalo da personagem que fez o sucesso ali. Tipo, a personagem caiu no agrado do povo, já vão fazer dela aqui que é apostar no certo. Então eu tava com esse certo ranço, assim, o estúdio vai apostar no que deu o resultado imediato ali para jogar no seguro. e não vai inovar. Então eu tava nesse ranço. Ô, Cassiano, de certa forma, você, todo mundo que pensou nisso, tá certo. Eles apostaram numa personagem que deu muito certo. A grande diferença que eu acho, acredito aí, é que a escritora, a showrunner, né, que é a Jack Sheffer, ela é muito boa. Ela é muito boa mesmo. Sim. E ela conseguiu tirar elementos ali muito atraentes pra fazer essa série. A gente pensava que talvez fosse uma coisa que fosse se prender ao passado da Agatha, ou sei lá o quê, e ela foi pra frente e criou tijolos a mais dentro de Westview, do MCU e por aí vai, né? Do mundo místico também, né? Era justamente isso que eu ia dizer. E é uma série que tem cara de série. Não é um filme quebrado em seis partes, nem 90% das séries do MCU. E foi uma fórmula que, inclusive, eles já estão pretendendo abandonar. Eu acho que a última que vai entrar nesse formato é a Coração de Ferro, que é uma das mais atrasadas que tem e que já tinha sido anunciada também, né? Mas o que eu ia dizer era isso. Então, tipo, eu tinha esse ranço, mas aí, quando apareceu ali o primeiro episódio, eu já fui com uma expectativa, tipo, tá, ok, vamos ver. Não vai chegar ao nível de qualidade do WandaVision, mas vamos lá. E eu acabei sendo surpreendido. O que prova que quando existe um bom trabalho e um roteiro bom, principalmente, e o roteiro de longe aqui, pra mim, é o ponto alto. Claro, tem as atuações e tal, que a gente vai falar, mas pra mim o roteiro que é o ponto alto, quando o roteiro é bem trabalhado, bem conduzido, não tem como der. Daí você pega a base de fãs, você pega um universo já consolidado, com um roteiro bem escrito, uma história que avança, o formato, como o Paulo falou, que é uma segunda temporada de WandaVision, que a história prossegue dali, mas muda o protagonista com novas camadas, com novos desafios. Não tem como der, não tem como der. Fora que, assim, WandaVision foi a primeira, então, assim, ela tava tateando um pouco, inclusive naqueles episódios, que foram episódios temáticos mesmo, né? A gente tem pelo menos uns 3 ou 4 episódios iniciais, que são bem independentes, né? E eles eram realmente muito curtos. Eles entravam ainda nesse formato de ser um filme dividido em partes, porque a gente tá falando em 6 partes aqui, mas a preocupação sempre foi de fazer algo durando no máximo 6 horas. Claro que era bem menos que isso no final das contas, né? E WandaVision eram episódios muito curtos, de os primeiros pelo menos, né? De 30 minutos. Então, na suma geral, eles contariam como se fosse um episódio de 6, né? Bom, o sentimento aí é mais ou menos esse. Não dava nada pra essa série, pra falar a verdade, né? E o primeiro capítulo surpreende mesmo, né? Tem toda aquela temática, né? De série de detetive, né? A Agatha, né? Presa lá no feitiço da Wanda, agindo como se fosse uma detetive. E o mais engraçado é toda a cidade meio que, olha, vamos ajudar porque ela não tá bem da cabeça e tal. E é muito bacana como isso se desenvolve. A princípio parece que vai ser um pouco do Rio, vai ter, vamos dizer assim, um pouco daquela coisa que tinha em WandaVision, mas logo isso se quebra e tal, né? A série realmente era pra ter expectativa zero e realmente ela acaba surpreendendo, né? Acho que foi um excelente trabalho. Isso já é mostrado desde esse primeiro episódio, né? E trazendo, né, vamos dizer assim, algo que a gente já meio que já estava desconfiado de quem era, né? Mas a própria, vamos dizer assim, toda a introdução, todo esse negócio desse episódio, porque no final das contas é pra tirar a Agatha desse feitiço, né? E aí então traz aí um personagem, né, que a gente já sempre desconfiou, né, de quem, do que ele era, mas aquele é o adolescente, né? Ou o teen, né? É o, vamos dizer assim, o outro... A dublagem chamam de jovem. É, de jovem, né? É que não dá pra encaixar na boca adolescente quando fala teen. Teen, né, jovem. No máximo chamavam ele de teen ou de pet. Então tinha que ser um dos dois. Na dublagem chamou de pet também. É, pet. Pet jovem. E cara, o legal de ver depois do primeiro episódio, mais pra frente, esse episódio ele é revisitado, se eu não me engano, lá quando começa, vamos dizer assim, a revelar quem é o adolescente, né? É o episódio 6, eu acho que é o 6. É, o 5 ou 6, né? E aí você tem, vamos dizer assim, esse episódio recontado pela perspectiva, né, do jovem, vamos dizer assim. Uhum. Aí desde o princípio já vê que é um trabalho muito bom de edição. E também, além de trazer, né, vamos dizer assim, o jovem que acaba libertando a Agatha, tira a Agatha, né, desse feitiço, acaba estabelecendo, né, uma outra personagem que também se torna, vamos dizer assim, muito importante. interessante, que no caso aqui é a Hill, né? Ela primeiro aparece como um agente do FBI atormentando um detetive, como nas séries norte-americanas acontecem, né? Vale ressaltar que por um momento eu me confundi todo. É a Hill, que eu tava falando, é R-I-O, Vidal, e não a Hill de agente Hill, porque quando você falou agente do FBI Hill, aí eu me dou uma confusão de se agente Maria Hill, mas não é não, essa Hill. Não é essa Hill. Universo Ultimate, Coveiro, se acalma. Não é quadrinhos, não. Ah, sim, mas eu lembrei agora, porque entre consonância foi o que eu tava falando. Quem assistiu já a série, reassiste de novo, já sabendo todos os spoilers. Vai ficar tanta coisa assim, descaradamente óbvia, que talvez não tenha pegado na primeira vez. Quase tudo. É. Que nota como o roteiro foi bem feito. É diferente do Venom, que você nota que as conveniências foram escritas depois pra encaixar com o que precisava no final. Esse não. Foi planejado mesmo. Paulo, não passou nem um podcast pra você sair falando mal do Venom. Você tava lá elogiando tanto da última vez. Mas enfim, o que o Paulo tá falando é verdade. Mas eu gostei de Venom. É. Só que... É verdade, assim, eu falei, esse filme não é um filme pra ter roteiro, então. Eu entendi, cada um no seu quadrado. Mas o que o Paulo falou aí é verdade, assim, se você vê, esse é um episódio que a pessoa pode assistir de duas maneiras, sem prestar muita atenção, mesmo que você não tenha visto antes, sem prestar muita atenção, você fala assim, ah, que negócio meio chato, não sei o quê, é uma série policial, queria ver uma série de bruxa. Mas se você foi prestando atenção, vendo mais do que além, do que você sabe que tem um corpo ali, que é um corpo simbólico, que é da uma mulher, que é um W. Maximoff, quem é esse corpo misterioso, morreu desse jeito, nunca mostra a cabeça, as mãos com as unhas pretas, simbologia toda dentro, né? Você vai encontrar elementos importantes pra você ficar cheio de pulgas atrás da orelha quando for passar os outros episódios. É aí que a gente vê que tem um elemento ali relacionando que a, pela primeira vez, né, que a Agatha tem um filho, né, que é o Nicholas Scratch, que não é o coelho, né, que tinha o Sr. Scratch também, que é o coelhinho que aparece desde da Vigia, né? E que naquele quarto ali ela fica sensibilizada e parece que ela perdeu o filho, né? Ali, e o filho tinha aquele lance, né? Ele ganhou uma placa que só faz sentido depois de outros episódios, né? De Best Vocals, né? Como se ele tivesse ganhado um concurso na escola de canto e por aí vai. Então, se você prestar atenção nos elementos dessa Agnes of Westville, você vai ver que tem referências não só a WandaVision, mas em coisas interessantes pro futuro. Só pra concluir é isso, né? É uma série que é legal até de fazer uma revisão. Inclusive, por causa desses detalhes que vocês colocaram, né? É, vamos dizer assim, tudo que a gente precisava saber e que é revelado no final, tá lá na nossa cara, certo? Isso vai ficar, aliás, até mais constante. Mas tudo que precisa saber sobre a série tá lá. Então aí, e basicamente nesse primeiro episódio, vamos dizer assim, os dois outros protagonistas, né, da série, né, a Rio, que não é a agente Rio, e o adolescente, né, o jovem, já aparecem aqui logo de cara, né? É, a Rio, né, que, enfim, é toda misteriosa, parece... Já se apresenta como se fosse... Quando quebra o feitiço, principalmente, né? Fica bem claro que ela é uma ex-amante da Agatha, de algum nível, né? E que tá ali pra se vingar, mas tem um mistério ali. Ah, eu não posso... Você não pode me matar? Não, de qualquer jeito? E por aí vai. Mas ela tá puta com a Agatha, de alguma maneira, né? A gente... É aqueles mistérios disso. Por que ela quer levar a Agatha, mas ela ao mesmo tempo não pode levar a Agatha? E tá ali coroado. Mas aí ela fala assim, eu não posso te levar. Mas toma cuidado, tá vindo aí... E as Sete de Salem, que é um outro mistériozinho aí que surge. Sete de Salem é uma referência aos quadrinhos, que são bem diferentes do que é os personagens quadrinhos. Os quadrinhos são criaturas criaturas antropomórficas, assim, meio humanas, meio alguma coisa que elas se transformam. E aqui não, é uma coisa mais bruxa, assim, tradicional, e que cada uma tem uma simbologia, assim, e se transformaria, né? Uma raposa, num rato, num corvo. Toda vez que a Agatha tá se achando que tá sendo perseguida por alguma coisa desse tipo, no mundo real, né? Depois que ela se liberta do feitiço, ela começa a olhar todas essas criaturas, assim, pode ser ou não pode ser uma dessas Sete de Salem, né? Que nos quadrinhos seriam as dez de Agatha, né? Mas aqui não, elas seriam as filhas do primeiro coven de Agatha que morreu. Que Agatha matou, né? Mas não fica tão claro se é do primeiro coven ou se é de alguns covens também, né? Porque pelo visto a gente vai descobrir que Agatha tem um histórico muito grande de covens assassinados por aí, né? O pulo do gato seria se a Rio, na verdade, fosse o Rei das Sombras, né? Aubrey Plaza interpretando o papel, repetindo o papel que ela fez na série da Legião, né? De novo ia ser demais. Que atriz maravilhosa. Imagina. Aí ia ser aquela. Se na WandaVision foi aquele alvoroço por causa do Pietro. Ia ser um novo alvoroço por causa do X-Men. Imagina só. Não, mas era demais até. Mas assim, com relação a esse coven da Sete de Salem, nesse quesito, a minha ignorância nos quadrinhos ajudou. Porque eu nunca li nada referente a esse grupo nos quadrinhos. A WandaVision eu tinha base porque bem lá atrás, na época da Abril ainda, quando eu comecei a colecionar, eu peguei aquela fase do Byrne nos Vingadores. E aí ele tinha toda a função da Wanda, com os filhos e tal. Ali eu fui apresentado ao personagem da Agatha, e aí depois acompanhei um tempinho. Então ali eu ainda tinha uma base. Mas aqui, quando começaram a aparecer essa Sete de Salem, eu não fazia ideia. Então isso ajuda, né? Porque às vezes tu não ter a comparação que ajuda a ficar mais tranquilo, acompanhar melhor a história. E aí eu fiquei também encafifado, né? Com essa mesma questão. Tá, mas são as filhas daquele primeiro ou são de outras bruxas que se intitulam Sete de Salem que vêm prestar contas? E realmente isso fica meio no ar pra gente. É, se for levar ao pé da letra, as bruxas que eram de Salem ou Salem, enfim, elas são as do Cove da original da Agatha mesmo, que é a da Evanora Harkness, então seria delas lá. Mas é aquela coisa também que não é tão importante pro roteiro pra gente se prender, né? Mas talvez o que vale a pena aqui a gente detalhar um pouco mais é sobre esse adolescente que aparece aí, que todo mundo que já tinha visto alguma notícia sobre a série já tava associando de cara se ele não era o Billy, né? Se ele não era um dos filhos da Wanda, né? Que sobreviveu de alguma maneira ao fim do Rex lá em WandaVision, né? É, vale ressaltar que teve desse inteirinho entre WandaVision e Agatha, teve o filme do Multiverso da Loucura, que também trata sobre os filhos da Wanda, são os mesmos atores, inclusive, que continuam, e que em outras realidades, quando não era o filho do Visão, né? Que o Visão não pode ter filho, né? A princípio, não de um jeito convencional, essas crianças existem. Então, Wanda, de alguma maneira, sei lá com quem, em outras realidades, essas crianças existem fisicamente, né? Só que aqui não, aqui elas, à medida que o Rex saiu, o que mantinha a estrutura do corpo delas, que era a poder, né, da Wanda de alterar a realidade, deixaria de existir. Só que na ideia dos próprios quadrinhos, fora do corpo, se a pessoa tem consciência, tem vida própria, existe a alma. E aqui eles vão levar em consideração isso. Principalmente porque já em WandaVision deixava bem claro que os dois meninos eram seres que fugiam do controle da Wanda. Eles cresciam na hora que eles podiam, faziam coisas fora. A única coisa que Wanda realmente não controlava eram essas crianças. Então há de se supor que de alguma maneira, se ela criou do zero mesmo esses dois filhos e não tem, digamos, uma interferência de Mephisto, ainda vamos cavar essa teoria maluca, né? Essas crianças de alguma maneira foram criadas com almas independentes, ao ponto de que esse adolescente aí, que particularmente todo mundo já sabia desde o começo que era pra ser o Billy, né? Surgiu aí do nada. Surgiu com mistério, porque ele tinha uma magia que impedia os outros de ouvir o próprio nome. Quando ele falava o nome, né? Billy ou William, surgia uma letra, uma escrita bruxa na boca dele. Um sigilo, né? É um sigilo. O que chamou a atenção da Agatha primeiro, achou estranho, já deixou ela com uma pista ali. E depois as próprias outras personagens que aparecem também vêm e fica um mistério de quem criou esse sigilo. Como esse sigilo parecia a letra W, todo mundo de cara foi associar que era a Wanda. Mas aí a gente vai bem mais pra frente, num outro tópico aí, detalhar mais essa questão aí. Sabe que no começo eu fiquei na dúvida se realmente a Agatha não conseguia entender ou se aquilo era só pra nós, espectadores, não descobrimos o que tava sendo. Pela expressão que a atriz fazia, eu fiquei nessa dúvida. Mas depois, só no comecinho, depois fica claro que realmente ela também não sabe. As bruxas também não vê, então a gente associa, né? Que elas comentam, inclusive, da história do sigilo, né? A única coisa que faria a gente deixar com a pulga atrás da orelha de quem era este adolescente era o fato de ter tido aquela sementinha ali no primeiro episódio de falando do Nicholas Scratch, que é uma coisa que deixaria a gente em dúvida, deixou a própria Agatha em dúvida por metade da série, né? E era isso que eu acho que a autora queria brincar, porque nunca dá pra pisar 100% na certeza. Mas de uma forma muito interessante, ela também não deixou isso pra ser um mistério a ser desvendado lá pro final. Tinha muita coisa pra se trabalhar, pra não ficar se prendendo a uma coisa que qualquer pessoa que lesse os quadrinhos ia associar que o primeiro suspeito seria o Billy Maximoff. Enfim, ele é um dos personagens personagens aí importantes, vai, digamos assim, guiar tanto quanto a Agatha todo o caminho. Mas não é o único, né? A gente pode falar, então, aqui sobre o mesmo jeito que a gente tem aí as bruxas de Salem, né? As sete de Salem, como as sete personagens que seriam antagonistas principais aí da Agatha aí, que tava perseguindo a Agatha, e ela tava querendo fugir de qualquer jeito, né? A gente tem do outro lado bruxas que aparecem, em que a Agatha, a partir do momento que ela ouve que o Billy tá atrás do tal do caminho das bruxas, né? Que a princípio ela se nega de ajudar, ou diz, tenta disfarçar que o caminho não existe, né? Ou assim aparenta pra o espectador de primeira viagem. Ela compra a ideia do Billy de juntar um coven e tentar ir nesse caminho das bruxas. E a gente é apresentado pra essas personagens aí, né? O Billy, eu não falo o nome do ator, é o Joey Locke, mas junto desse coven que fazem parte aí do praticamente do elenco principal, a gente tem a Sasha Zamanta, que faz a Jennifer Kyle. A Jennifer Kyle é praticamente a bruxa mais famosa depois da Agatha e da Wanda aí, de todo essa mitologia aí envolvendo as bruxas da Marvel. Jennifer Kyle, você vai conhecer ela das histórias do Homem-Coisa, vai conhecer um pouco dela dos Filhos da Meia-Noite, vai conhecer um pouco dela também das histórias do Motoqueiro Fantasma. E ela que mais aparece por aí. Tem um pouco de vínculo também com a... principalmente mais recentemente, tá? Com as histórias da Feiticeira Escarlate, nas duas últimas séries escritas aí, nos últimos anos, né? Temos também aí a outra que surge, que seria feita pela atriz Ali Ann, que é a Alice Wu Gulliver, que também é uma personagem, uma bruxa que existe nos quadrinhos, inspirada primeiro numa história do Doutor Estranho, mas também teve uma certa história também com a Feiticeira Escarlate. Depois a gente tem a Patti LuPone, que é uma atriz bastante conhecida do teatro americano, até uma grande surpresa, todo mundo tava com uma expectativa muito grande dela, é como se fosse um carro-chefe depois da própria Catherine Zahn de estar nessa série, né? Ela faz a Lilia Calderu, que também é uma bruxa que existe nos quadrinhos, tem envolvido um pouco com o passado da Wanda, tem também nas histórias do Doutor Estranho, aparece pouco, tanto ela quanto a Alice Wu, são poucas histórias, não nada significativo, mas cada uma tem seu elemento aí que foi importante de ter trazido pra série, com características, né? A Alice Wu, nos quadrinhos, ela tem uns poderes assim que ela usa pra atirar com a arma, magia com a arma, então ela virou aqui uma bruxa de proteção. Calderu, ela tinha visões, então virou uma bruxa de previsão aqui, com carta do tarô e tudo. Aí depois a gente tem a Jennifer Kyle, que é mais conhecida aí, virou uma bruxa de poções. E pra fechar o coven, na falta de uma bruxa verde, juntaram a pobre da Miss Hart. Enfim, esse é o coven, e o que é que vocês acharam dele aí? Nesse momento, né, quando se, vamos dizer assim, monta, né, o coven parece um grupo de RPG, né? Se a gente for ver, cada um tem sua função, cada um tem uma diretriz, cada um é pra uma etapa da missão, né? Partindo do princípio que o caminho existe. Então o que a gente tem aqui é basicamente isso, quando você monta um grupo de RPG. Então, cada um tem seus personagens, seus atributos, e cada atributo, cada situação é pra aquele coven. É meio que montado, quase que de uma forma meio aleatória, né? Mas, no final das contas, quem dá o tom, e isso é importante quando você termina de ver a série e se você passar a rever determinados pontos, é importante você ver como a Lilian Calderu, né? É um grande centro, é um grande guia mesmo, né? Dessa coisa. O fato dela, mais pra frente, ser explicado com relação aos poderes dela, que ela não enxerga de forma linear tempo, né? Dá um tom bem interessante pra trama. E quando você pegar pra rever, você vê uns certos detalhes e tal, que mostram, né, que apesar de ter três diretoras, a série é muito bem coesa e muito bem editada, né? Cada capítulo, às vezes, tem a sua própria diretora, mas dá pra ver que a série ela é muito bem editada, né? Quando a gente pega, principalmente quando vai ver o capítulo da Calderu. É, vale ressaltar, Fer, eu esqueci de falar, cada um tem sua característica aí, mas também cada uma tem um problema, uma falha, que faria ela se motivar de, mesmo sendo perigoso ou não acreditando que exista de fato um caminho das bruxas, faz com que ela vá. No caso da Lily aí, por exemplo, ela era pra ser uma... porque foi treinada assim, né? Pra ser uma especialista em visões, premonições, mas ela não tinha um controle e tinha perdido praticamente a sua... não é fã, mas assim, não estava sendo reconhecida por isso, talvez porque não entendesse desde o começo como de fato usar seus poderes de uma forma que se aproveitasse disso. Tanto que ela virou uma bruxa de tarô, de muita gente acreditaria que era de quinta. Mas não era, que quando ela acionava os poderes, aparecia alguma coisa. Ela não tinha muito controle, né? Ela também não tinha muito controle. Às vezes ela fazia as coisas que no instinto, né? E aí, bem, ao longo da série, ela meio que assim... Quando a gente... Até, vamos dizer assim, o capítulo dela, né? Até o desenrolar do capítulo dela, fica parecendo uma pessoa que não... Como é que fala? Não controla os poderes. É, e não consegue se enxergar em qual momento está, entendeu? Cada hora meio que pulando num momento do tempo. Aí na sequência, por exemplo, a Jennifer Kyle aqui tinha perdido os poderes. Perdido não, alguém travou os poderes dele, assim que eles se definiam na série, né? E a bruxa de proteção, ela não era de proteção nada, porque ela mesmo sofria de uma maldição. Então cada uma tinha esse probleminha aí. E também no caso da Vu, tinha a questão da mãe. A mãe, a bruxa, e que era uma maldição geracional, né? É, e a mãe era uma rockstar, porque ela foi uma das pessoas que gravou, né, a famosa, né, e aí depois isso ganha bastante destaque nesse capítulo, que é a balada da Caminho das Bruxas, né, que seria a canção que as bruxas deveriam cantar pra, vamos dizer assim, acionar, né, trazer o caminho até elas. E isso que definiria de existir pelo menos 4 bruxas no Coven, que simbolizaria uma coisa meio avatar assim, né, terra, água, fogo e ar, né, uma coisa assim, apesar de que não eram só 4 bruxas. Não, então, e aí tinha a quinta, né, que aí parece que a Agatha precisava de alguém, e era, no caso, o que eles chamavam de uma bruxa verde, né? Isso é muito, depois acaba ganhando umas características bem interessantes. E ela acaba trazendo, então, a senhora Hart, né, lá de WandaVision, né, pra essa loucura, né? E aí, então, se monta o palco, e enquanto elas estão lá cantando e tal, e aí tem mais aquele, e assim, é um momento Disney, né, de olha, temos que ter um musical aqui e tal no meio, a Sete de Salem estão lá no encalço. Uma cena muito, muito bem construída, por sinal, né? E aí começa, elas cantam e tal, não sei o quê, e aí parece que não dá certo, aí todo mundo olha e tal, e aí, cara, puta, quando você revê depois, você vê tudo, você saca que tava tudo ali mesmo, né? De repente o menino aparece, certo? A Agatha já tinha uma fama de ser traída ao longo de anos, então todas as bruxas que estavam ali já estavam muito cismadas. Então quando supostamente o caminho das bruxas não funciona, aí ela provoca as bruxas pra atacar ela, como de praxe, né? Isso já é uma coisa que não... quem viu o WandaVision já sabe que ela suga poderes de outras bruxas, e aí quando elas atacassem, ela ia roubar os poderes dessas 4 bruxas, quer dizer, 4 não, seriam 3, né? Que a senhorita Hart, que não é senhorita Hart, senhor Felga. Lembre-se, ela é a Sharon Davis. Como ela mesmo fala, senhorita Hart foi uma coisa que a Wanda criou. E toda hora perguntava, a Sharon, quem? Né? Enfim. E aí ia roubar os poderes dela, né? Mas aí, de repente, tá lá o caminho aparecendo pra todo mundo, né? Não, e aí a própria Agatha fala, ué, deu certo. Ela não chega a falar, mas a cara dela diz tudo. As caras dela, quando você revê o episódio, é outra coisa, né? Não, porque aí ela fica meio que impressionada, assim. Não, o pior é que eles deixaram ainda, por causa da Sharon, o Felga, ele ainda tá em WandaVision, e pensa que a outra lá, que eu esqueci, a senhorita Hart, ela pensa que não tinha funcionado porque, olha, eram duas bruxas que estavam sem poder, uma humana normal e duas que não controlavam o poder. É. Ou seja, tipo, devia ser um dos coven mais fracos que ela... E a nossa perspectiva, Paula, é que não funcionou porque não tava o coven completo, correto, né? Então, pra quem assistiu a primeira vez, não funcionou porque a Hart não é uma bruxa, ou porque a outra não tem poderes, ou qualquer coisa desse tipo assim. É, eu achei interessante o seguinte, que ao contrário dos filmes do Doutor Estranho e da... E a própria WandaVision, né? Essa série ali, nesses rápidos diálogos, eles deu mais ou menos um panorama de como funciona a magia naquele cenário, de pelo menos a magia das bruxas. E pro pessoal do nosso mundo real aqui, que curte misticismo, sabe, né? Que tem os rituais envolvendo os elementos da natureza. Então, eles pegaram esse lado aí mais cerimonial, digamos assim, da magia, e conseguiram incluir nos diálogos delas. Por isso que tem que ter a bruxa pra um elemento X, a bruxa pra um elemento Y, a bruxa verde, a bruxa tal. Então, todas elas têm um papel. Não apenas nessa, também como um grupo de RPG que remete, né? Mas também pelo elemento conhecimento pelo caminho mágico que cada uma teria uma afinidade. Por isso cada uma tinha uma especialização. A Lilia era vidente, a Jen lá, vendedora de Jequiti, que era de poções. A Alice, né? A Alice, que é a filha da cantora. Isso. Ela é a de proteção, porque até pelo caminho que ela seguiu no mundo profano, né? Ser uma mulher de armas, ser uma policial. Então tudo isso aí eu achei que foi uma sacada bem, bem interessante do roteiro, na caracterização era uma segurança de loja, dos personagens. Né? Oi? Era uma segurança de loja, segurança de um shopping. É, até quando a Agatha e o Billy vão atrás delas, né? Fica bem claro essa fama da Agatha de ser uma pessoa perigosa e tal, elas não querem. Eu não me lembro, acho que foi a Lilia, né? Que colocou um coração negro na lista. E isso aí também deu um bafafá. Eles gostam de brincar com isso, né? O pessoal que escreve adora fazer esse tipo de provocação pros fãs. Né? E também, só que quando cai, quando não é gratuito, quando fica assim, tipo, bem encaixado no roteiro, é maravilhoso, né? Não é só o easter egg pelo easter egg. É, exatamente. Coração Negro foi como é que chama, Paula? É Red Ring, né? Uma pista falsa, né? Faria todo mundo pensar que... O Red Herring. É, faria todo mundo pensar que, já que tinha citado até um pouco tempo atrás, ou aí, acho que ainda ia citar, né? Porque o Coração Negro é no episódio 2 que aparece. Ia citar primeiro, mais pra frente o Mephisto, aí cita o Coração Negro que a Lilian desenhou no... como sendo uma das pessoas do Coven, né? E tudo leva a crer que seria a Rio, né? Porque a Rio diz que tem um coração negro, uma coisa assim, no começo também. Ela diz no primeiro episódio. É. Na verdade, eu acho que isso foi de propósito pra zoar com a galera. Porque a mesma galera que fez a WandaVision, aí de tanto que fala, não, é o Mephisto, é o Mephisto, é o Mephisto. Aí, então eu vou zoar aqui. Eu vou tacar aqui o coração negro. Aí, só que pra quem, pra vocês, era a Rio ou era o Billy? Porque tem uma hora lá que, acho que tem o cara, o namorado do Billy, ele coloca lá, você é meu coração negro, só que com um emoticon. É, exatamente. É, segundo a diretora, a Jack Sheffer, né, ela colocou um coração negro, por quê? Porque a Lilia não poderia escrever o nome dele. Então, da falta de escrever o nome dele, a coisa mais perto que ela conseguiu fazer foi um coração negro, que seria o apelido do Billy. Faz todo sentido. Quando a Lilia botou o sigilo, botou pra cima dela também. Então, até quebrar o sigilo, ela não podia nem escrever o nome dele. Por isso que apareceu um coração negro. Então, é basicamente isso. Aí fica a pergunta. A Agatha não queria botar ele no Coven porque ela não queria matar ele, ou porque queria primeiro descobrir quem ele era? Não, ela acho que até a Agatha achou que o coração negro era Rio. Porque era uma bruxa verde. Ou melhor, como a própria Rio fala, ela é a bruxa verde. Então, quando falou que tinha que pegar uma bruxa verde, a Agatha disfarçou, sabia que tinha que pegar. A Agatha fez de tudo pra não chegar na Rio. Não chegar na Rio. E aí ela chamou a pobre da jardineira lá, da Sharon Davis, né? E aí foi isso. Primeira pessoa, né? Ou a primeira idiota que ela achou ali no meio do caminho, né? Coitada da Sharon Davis. E o pior de tudo é que eu tava vendo uma coisa que isso aparentemente amarra um ponto solto de WandaVision. Porque em WandaVision, todas as cenas que da Sharon sozinha, ela tá sozinha, assim, a Sharon mesmo. Sim. Ela está sozinha, ou então ela tá almoçando sozinha, e o marido dela só aparece no primeiro episódio, e depois desaparece. Uhum. E depois, a primeira coisa que ela disse lá, que ele morreu, ela sente falta dele. Então teve gente teorizando também na internet, de que ele já tava morto em WandaVision, e pra piorar ainda a tortura dela, a Wanda, sem querer, fez o construto dele lá vivo nos primeiros episódios. E isso tá totalmente aberto, pode ser. E assim, tipo, e provavelmente, como todo mundo ali queria alguma coisa, no fim das contas, ela queria voltar pro marido dela, que seria, por assim dizer, morrer. Ou seja, ela conseguiu também o que ela queria no caminho das bruxas. É, foi. Porque ela queria ficar perto do marido de novo. Depois a gente vai falar mais pra frente isso. Mas, de certa forma, faz sentido. Mas o que é curioso nisso é porque é um detalhe que você tem que assistir WandaVision, prestar atenção nessa personagem pra amarrar tudo. Uma introdução bem bacana mesmo, a da personagem. Porque ela quebra, ela não se torna um eterno alívio cômico, porque tem um prazo de validade ali pra ela. E também ela, ao mesmo tempo que tem aquela parte da comédia que ela traz, né? Mas na verdade ela é basicamente uma escada pra piada da Agatha, né? Porque tem vários momentos que ela tá perdidinha ali e a Agatha que faz a parte satírica pra jogar a bola e fazer a piada, né? Depois que a gente assiste tudo, a gente vê que a Sharon dá a explicação pra toda a situação que ia se desenvolver depois. Uhum, é. E a gente pode falar ainda sobre cada uma delas, né? E sobre os desafios de cada uma delas. Falando também sobre os primeiros episódios aí da Estrada das Bruxas, né? Então a Estrada das Bruxas, tanan, passa a existir. Pra surpresa, a gente já pode dizer isso, porque quem tá ouvindo nosso podcast já sabe desse spoiler. Pra surpresa até da própria Agatha, né? Ao ponto de ela chegar e todo mundo ficar admirado, o Billy chegar e falar assim, nossa, foi sempre tudo que eu imaginei. Aí ela olha atravessado pro Billy e fala, é a sua cara, né? Tipo assim, então as frases vão caindo de um jeito que você vê que o negócio é bem escrito pra caramba, né? Enfim, o caminho tem seus próprios desafios, suas próprias regras, baseado muito no que se conhece da popular canção que foi feita aí da mãe da Alice, né? Então... Da versão. É, uma versão. Uma das, né? Vale ressaltar, né, que a balada do Caminho das Bruxas é basicamente a única música original que existe ao longo de todos os episódios aí, mas ela é cantada de várias versões diferentes. Tem essa versão que abre o caminho, que é uma coisa mais cantada no estilo Disney. No próprio episódio do piloto, que é o Agnes of Westview, tem uma versão também do Caminho das Bruxas mais um pouquinho carinha de abertura de série. Mais pra frente vê que tem as provas, tem uma que lembra mais o rock e por aí vai. Tem vários exemplozinhos aí diferentes de pegar a mesma letra ou variações da letra e ter. Então assim, só pra ter uma ideia, primeiro de grande desafio do Caminho das Bruxas, quando elas passam a andar lá, né? Não pode desviar do caminho, não pode pisar fora, aquelas regras todas. Elas entram numa casa, que é uma casa que parece ser muito chique, por aí vai. Todas elas têm que tomar uma bebida que aparece na frente delas, que já cheira pra mim, né? Tem só um detalhe também, toda vez que elas entram no desafio... Muda a roupa, né? Vamos dizer assim, elas se incorporam àquele cenário do desafio. Exatamente. Então, muda caso, figurino, tudo. Nesse caso aqui, a casa de veraneio, todo o grupo muda as roupas, cada um e tal, pra entrar nesse desafio. Isso acontece a cada desafio, né? E se você olhar, cada desafio também tem uma referenciazinha muito leve pra algum seriado. Esse aí, eu não me lembro agora, mas era coisa mais de série feminina, alguma coisa desse tipo. Não me lembro agora como cada um. Mas o primeiro desafio é que tem que passar pela prova praticamente é a Jennifer Kyle, né? Que aí elas se auto-envenenam, né, com a bebida lá. O Billy é até engraçado, que ele provoca. A Agatha é o único que fingiu que não queria beber. Por quê? Porque já tava se ligado em alguma coisa, né? Mas aí elas se envenenaram, e tinha que contar não com o poder da Jennifer Kyle, mas aí, segundo essa prova aí, né, mesmo sem poder, a Kyle continha um pouco de fazer magia, não pelo dom ou pelo poder interno, mas através do conhecimento, né, a fazer magia através da feitiçaria. Então, pelo conhecimento dela, ela conseguiu achar o antídoto, né, reconheceu primeiro qual era o veneno, pelas características e por aí vai, só que não sai todo mundo ileso, né. Uma fatalidade ali no meio do caminho, né? Que a senhora Hart, né? Na verdade, a Cheryl Davis. Todo mundo lamenta, menos a Agatha, que, enfim, nem sabia o nome dela direito, né? A Agatha vira e fala: como era o nome dela mesmo? Quem é essa mesmo? É muito ferino o humor. Quem é Sharon? Depois fica muito claro, né, que pra ela tanto faz como tanto fez, né? Não era importante. Literalmente não era importante pra ela. Por mais que ela tenha fugido da ideia de convocar a Rio, quando vão pegar uma substituta pra Bruxa Verde, aí aparece do nada, né? Do mesmo lugar onde enterraram a Hart, aparece a Rio, né? Dando mais uma vez, acho que é uma das maiores pistas aí de quem que ela é, né? Porque aí ela começa a falar como uma pessoa muito mais poderosa que qualquer uma delas ali, né? A gente pode falar isso aqui, mas pra ver se comprova que ela é a morte, né? Inclusive foi uma coisa que pra quem acompanha notícias por aí, como eu, né? Acabei levando um spoiler, porque eu não sabia, eu queria ter ficado com esse segredo até o final. Mas a maldita Funko, né? Revelou o bonequinho do Wiccano e da morte antes da hora, né? Aí, ó, mais um motivo pra não gostar desses bonecos cabeçudos. Eu nunca olho esses troços. Eu adoro, menos, tudo pela, eu levo, uma, né, coleção aqui atrás de mim, mas enfim. Uma vez que substituem pela Rio, o próximo desafio é justamente eles entrando como se fosse num estúdio de música, né? E aí a prova da vez é... Até, acho que Acho que a da Jennifer Kyle, acho que era água. Aí essa daqui, acho que a prova é fogo. E aí, elas têm que espantar a maldição da Alice, né? A maldição se manifestou pela primeira vez fisicamente ali, né? Porque era, por enquanto era alguma coisa que fazia mal a ela sem aparecer. Tinha levado a mãe, alguma coisa desse tipo. E se manifesta naquele estúdio lá com realmente um demônio, né? E aí descobre-se no meio do caminho, acho que a Agatha é a primeira a associar, que a versão modificada da música do Caminho das Bruxas, que a mãe da Alice criou, né? O nome da mãe da Alice é Lorna, Lorna U. É que nem dos quadrinhos também. Ela criou uma música, um feitiço de proteção dentro da música. E aí tem mais um elemento musical ali, que eles cantam a versão da balada, cada um ocupando ali um apetrecho musical, né? Cada um com instrumento. E instrumento. Aí, ali a gente já tem uma pista também sobre a Hill, porque a maldição, que ali foi personalizada como um demônio, atacou todo o Coven, menos a Hill, que tava tocando bateria, se não me engano. É. Não, a própria Hill ali, não, teve uma hora que tava negociando com a Agatha de matar todas elas ali, e aí a Agatha, que já tava meia puta, queria entregar ela, ligou o instrumento de som, assim, pra elas ouvirem, né? Pra se ligar logo de quem que ela era, né? E aí, mais uma outra prova, que era a prova, acho que era da própria Agatha. Se revelou que era uma prova de sangue, uma coisa assim, acho que era a bruxa de sangue. Eu nem sabia que dentro do Coven tinha que ter uma bruxa de sangue, mas foi assim que definiram, né? E aí, entra num clima meio anos 80, né? Aí, lembrando essas séries de terror dos anos 80, né? Sempre a casa de terror, uma coisa, uma noite alucinante, né? A gente vê ele tem que fazer conversar com o espírito da tábua de Ouija, e a princípio o espírito que se manifesta é da mãe da Agatha, a Eva Nora, e basicamente a prova era pra, a princípio, né? Era pra sei lá, humilhar a Agatha ou fazer ela sofrer, uma coisa assim. Não entendi muito qual era a lógica da prova. Mas de repente a prova vira do avesso, porque o espírito da Eva Nora pula dentro da Agatha e começa a atacar todo mundo. Depois que sai, a Alice vai atacar a Agatha pra expulsar o espírito. Só que ao atacar o corpo da Agatha, a Agatha automaticamente vai sugando até matar a Alice, né? O que deixa o menino muito injuriado, né? O adolescente, né? Vai se revelar ainda sendo Billy aí, né? Depois desse episódio. E a única coisa que faz a Agatha parar em certo momento é quando, na tábua de Ouija, ele convoca um outro espírito que seria supostamente o de Nicholas. Que aí faz a Agatha realmente parar de supetão, ficar realmente chocada, traumatizada, assim, e parar de sugar a Alice, mas já era tarde demais, e sair até correndo, né? Enquanto as outras estavam preocupadas com a Alice, a Agatha sai fugida da prova, né? E aí, no finalzinho, é que tem uma chutada de balde, né? Que aí a gente descobre que o Billy é o Billy, que a Agatha já tava ciente ali. A partir do momento que a própria Rio, né? Que a gente já sabe que é a morte agora, já descartou que não era o Nick, o adolescente não era o Nick, ela tipo, não é o Nick esse aí, não é seu filho. Aí ela perdeu todas as dúvidas e já associou que o menino era o Billy. E essa foi o grande fechamento do episódio 5, né? Que fez toda a internet quebrar. Foi uma virada muito grande, né? Da trama. Ainda mais que aí termina com o Billy espancando todo mundo, aparecendo com a coroa, com a azul assim, e a música de Billie Eilish lá, dizendo que eu tô usando uma coroa, né? Da tradução da música, assim. E que quebra a internet, né? Então, assim, os primeiros episódios, assim, como falou o Paulo, cada um com sua característica, definindo bem pra contar a sua história, mas também trazer elementos pra história principal, né? E é isso. Eu gostei bastante dessas provas, né? Ali o meu estranhamento foi só no primeiro episódio. A partir dali, o segundo eu já fui, comecei a gostar da temática, né? E eu gostei bastante das provas. A prova da música, especificamente, né? Eu achei muito bem feito esse episódio. E como eu disse, né? Ali já tinha uma pista de como seria a situação da Hill, porque me chamou muita atenção que ela não tinha sido atacada. Eu fujo sempre de teorias e spoilers, assim, então eu não tava por dentro que ela poderia ser a morte. Imaginei que ela poderia ser alguma outra bruxa do passado da Agatha, mas não me ocorria ser literalmente a morte. Essa prova da Agatha, e apareceu o espírito da mãe dela, pra mim o objetivo da prova era justamente despertar esse poder da Agatha, que acho que a gente esqueceu de comentar isso, né? Havia uma lenda de que a Agatha já teria cruzado o caminho, lá atrás. E aí todo mundo meio que comprou essa ideia, inclusive o Billy. Só que ela tava fraca, tava sem poderes, então a princípio o desafio seria esse, pra Agatha enfrentar aquele medo dela, que era o fantasma da mãe lá, pra ela poder, se recompor e guiar as demais. Porque depois a gente vê que não é nada disso. E eu só fiquei, eu também, o lado bom de fugir dos spoilers, né, quando a gente consegue, é que eu também fiquei bem admirado com a função de, com a confirmação do Billy. Eu achava que ia ser até o final essa coisa de Nicholas Billy, e não, foi, o roteiro foi feito de uma forma que revelou na metade do episódio, e dali a história se esclarece de uma maneira muito mais interessante. É, tirou a obviedade que todo mundo teria, né, pra não ficar aquela história, e é essa a parte boa da série, né, a roteirista já sacava, assim, muita gente já vai sacar que é o que é, porque tem elementos demais pra gente não conseguir esconder por muito tempo, né, e aí vão tirar essa obviedade do logo na metade aqui e dizer que o objetivo da série é muito mais além do que isso, né? E é realmente, de fato. Pelga. Fazendo aí um geralzão, né? Cara, vamos dizer assim, cada uma das missões vai se desenvolvendo e cada uma tem o seu papel e cada missão é pra, vamos dizer assim, destravar medos internos que cada uma delas, né? Pra mim, o grande destaque é o capítulo que é focado na Alice, né? Lá no estúdio. O Felga me ajudou pra caramba e bastante de outros sites aparecerem por aí dizendo o que era, os elementos, a inspiração. O Felga, assim que terminou o episódio, minutos depois, já me falou. É inspirado nisso. Então, toda a banda, ela é meio que inspirada no Fleetwood Mac. Inclusive, aparece lá um pôster, né, de um show, que acho que foi num festival. Inclusive, acho que chamava The Green alguma coisa esse festival. Agora não me lembro. Eu me lembro disso, que eu até coloquei uma referência se tinha ou não a ver com a Bruxa Verde, né? Então, e a própria Agatha, né, que é a vocalista da banda, ela tá a cara da Stevie Nicks, né, que é a vocalista do Fleetwood Mac. A própria, o ritmo da música, lembra algumas músicas do Fleetwood Mac, certo? Então, é sensacional o episódio. Pra mim, é a minha versão favorita, né, da balada. Essa e a da Lorna Wu, né, que também é uma versão roqueira, tal. A da Lorna Wu é mais anos setentistas, tal. A do grupo é mais algo um pouquinho mais moderno, né? Mas, cara, é sensacional, né? Pra mim foi um dos grandes pontos altos. E meio que também começa, não, cada um desses episódios, eles vão revelando cada vez um pouco mais. A parte que a Agatha tenta meio que jogar as outras contra a Rio, tem uma coisa assim, né? Que daí depois, lá pela frente, a gente entende. Que ela fala assim, olha, e aí, eu vou ter o meu prêmio de sempre, né? Meus corpos, todas aquelas coisas, né? Estranhas. Você fala, pô, mas que história é essa, né? Porque você... Pois sempre... é, né? Não, porque parece que a única que sobrevivia ao caminho era a Agatha, né? E nenhuma outra tal. E aí depois, lá no final, quando a gente vê que, no final das contas, o caminho das bruxas é um grande estelionato, né? Aí a gente pensa, por que que a Rio ficava toda, vamos dizer assim, satisfeita, né? E aí já dava os indícios, né, de quem ela era. Outra coisa, Felga, de pista sobre a Rio, é nesse episódio é isso, e no episódio que segue, que é o da Casa Assombrada lá, durante a tábua de Ouija lá, a primeira que a Rio, quando a Agatha finge que é o corpo da senhora Hart, né? Aí a Rio fala, besteira, ela só tá com medo, né? E fica encarando ela. Quando é a segunda invocação, que aparece a Evanora, aí a Rio fica puta e diz assim, eu não gosto de fantasmas. Porque basicamente, fantasmas são de alguma maneira, são os mortos que fugiram da mão dela. E estão por aí. Uhum. Não, e vale um detalhe, né? Na hora lá da tábua mexendo, um dos nomes que aparece é Morte. Quem está aí? Aí aparece Death. É. Aí quando faz Death, ela faz assim, ela dá uma fungada assim, ó. Ela começa a cair na risada, né? É. E aí a gente tem então todo o desenvolvimento e aí o papel de cada uma sendo mais detalhado, né? Aqui no quinto episódio a gente tem a perda, né, da Alice nessa situação e a revelação, né, de quem é o adolescente, né, o jovem, né? Que aí usa os poderes, né? Ele domina, né, as duas bruxas que jogam a Agatha lá no... Coisa, vale ressaltar, ele sabia que não poderia usar os poderes diretamente nela. E aí, então, depois ele joga as outras duas que tinham sobrado, que era a Calderu e a Jennifer Connelly também lá naquele meio limbo, assim, né? Aquela coisa lá, aquela areia movidista meio viva lá, né? Mesmo não dizendo assim, você é o Billy ou você é o filho da Feiticeira Escarlate, o que ela só fala, né? É, você não nega de quem é filho, uma coisa assim que ela fala. Pelo jeito que as mãos se mexem, até a posição, porque tem uma hora que a posição da mão assim, fica no foco da mão ali mexendo, com o fundo sendo as vítimas, né? Uma coisa que aparece numa das cenas da Feiticeira Escarlate também. Uhum. E a maneira que ele faz, que basicamente no CM, né, os poderes iniciais da Feiticeira Escarlate é um, controlar mentalmente as pessoas, ou inserindo pensamentos ou coisas desse tipo. É um dos primeiros poderes que se revela dela, né? Vocês devem lembrar de Vingadores Era de Ultron, que ela tava entrando na cabeça de todo mundo no começo, né? E basicamente foi o que ele fez ali, controlando todas as bruxas, né? E basicamente era o primeiro poder dele, né? Exatamente. E o segundo é que seria um tipo de telecinesia, que aí é jogar as pessoas assim, que é feito o Wanda também fazia em Era de Ultron. Esse lance de alterar a realidade só veio com WandaVision e, bom, enfim, a gente descobre que também ele tem isso aqui. A diferença mesmo é a cor, né? Dos poderes, né? Sim, né? E da coroa. E vale ressaltar, né? Já voltou essa comparação e provavelmente as cores têm suas, são representações de poder, né? As tinha as joias do infinito e cada joia tinha a sua cor e cada cor, né? E cada joia representava algum aspecto de poder, algum aspecto da realidade e tal. Aqui, mais ou menos, também é a mesma coisa, certo? Não sei se o azul do Billy, no caso, vai ter algum desenvolvimento com relação a isso, mas a gente tem que lembrar, né, que no original a gente chama de Feiticeira Escarlate, mas é Scarlet Witch, né? Então, tivemos a Bruxa Vermelha, né? A Bruxa Escarlate. E aí, agora, tivemos a Bruxa Verde, né? A The Green Witch. É, só que o Green Witch aí é mais a ver com Bruxa Verde, tipo Bruxa da Natureza, né? Nem a tanto, ideia, né? A cor, ela é simbolizada com uma questão de tempo, né? Tem tudo isso explicado na série. Tem essa questão do verde com a natureza, porque a morte é o caminho natural, né? Então, também tem isso, tem ligação com a Terra. Então, tem as duas coisas. Essa é a sua teoria das joias, Helga. Morre na Feiticeira Escarlate alterando a realidade. E se você for ver o verde, hoje em dia o pessoal atribui o verde ao verde do Loki, e na joia do tempo original também era verde. E o Loki hoje em dia tá lá no verde. Não, mas o que eu tô dizendo é, não que seja a representação igual a das joias, mas aqui novamente, cores, elas representam poderes ou entidades. Sim. Bom, vamos pegar esse gancho aí do Billy se revelando, né? E ver que o episódio 6 é uma quebra dessa sequência de provas pra cada episódio, é uma aprovação, né? E é um desafio. E aí a gente tem um episódio todinho, basicamente, de flashback aí, em que conta como é que o Billy foi parar no corpo de um novo adolescente, que vale ressaltar. Ele é um novo adolescente. Muita gente chiando, reclamando. Por que que escolheram o Joey Locke? O Joey Locke é feio demais, blá blá blá, nem parece com outro menino, e blá blá blá blá blá. Ele não parece porque não é o mesmo menino, é um corpo que foi usado. Pegando o gancho que tinha nos quadrinhos, os quadrinhos é muito complicado como é que foi que as crianças que supostamente desapareceram naquela época, que eram almas de Mephisto usado pelo pandemônio pra virar mão, que não sei o que, não sei o que, tudo isso foi deixado de lado. Até hoje é muito complicado e tem até umas variações de entendimento aí de como as versões adolescentes são as mesmas almas do Mephisto ou não, porque isso nunca foi claramente delineado lá nos quadrinhos. Então, pra não ter essa bagunça toda, que é muito difícil de explicar, e mais uma vez ia remeter finalmente à história do Mephisto, que é uma coisa que, pelo visto, a Jack Schaeffer, que é a showrunner dessa sequência de séries aí, tá evitando mexer, apesar de provocar, ela tá evitando tocar no nome do Mephisto, né? De verdade. Apesar dela usar a série pela primeira vez, né? Ela citou lá que a Agatha fez uma troca com o Mephisto pra pegar o Darkhold, por aí vai. Mas enfim. Aqui ia ficar muito complicado. Então era muito mais simples que, de alguma maneira, o Billy, sendo mais poderoso que o irmão, certamente até em WandaVision mostrava que o Billy era mais poderoso que o Tommy mesmo. Ele conseguiu burlar a morte, né? Isso que deixava a morte pé da vida durante essa série toda, porque ela tava estranhando quem era essa criança aí, né? E aí ele conseguiu incorporar num corpo de um adolescente de 13 anos que tinha acabado de participar do seu bar mitzvah, né? Estranhamente tinha acabado também de participar dentro do bar mitzvah dele, de uma leitura de mão de tarô da Lilia Calderu. Isso foi o que mais me chamou a atenção quando eu olhei, eu adorei esse episódio. Eu até comentei com a minha esposa que ela tava vendo comigo, eu disse, tá, mas eu só não entendi uma coisa, por que numa cerimônia religiosa tinha uma cartomante? Mas... Porque dependendo da comunidade. Na verdade, não é uma cerimônia religiosa qualquer, é uma cerimônia religiosa judaica. Sim. E dentro das tradições do judaísmo, cartomancia é estritamente proibido, né? Pois é, então eu ia dizer, dependendo da linha do pessoal, as coisas não combinam. Mas aí depois eu comprei a ideia que, tipo, a cerimônia religiosa acabou, eles foram para um lugar. Exatamente, é isso que eu ia falar. Porque tem a lugar se divertir, e lá nesse lugar tinha uma cartomante. Então, exatamente, porque assim, a parte da religião lá era antes. O bar mitzvah, dessa outra parte aí, já é mais liberada. Os bar mitzvah mais modernos aí, os menininhos ficam tocando a balada mesmo, com putz music e essas coisas todas. A parte religiosa parou ali no canto lá que teve. Quando ele passou a ficar dançando lá, não sei o que, blá blá blá, já não tava mais, né, no templo lá, né? Tava num clube. E aí podia estar aquela cartomante lá no clube, como ele falou. Até porque não foi dentro da festa em si, foi quando ele tava saindo da festa. Mas enfim, precisava estar a Lília Calderu lá, porque era importante pra história. E aí ela, a gente descobre que ela que fez o sigilo, porque tinha acabado de ler a mão dele e viu que tinha uma vida partida. Então, basicamente ali, ela teve um momento em que ela viu assim, opa, esse menino é importante, só que eu tenho que proteger ele. De alguma maneira, ela associou isso, que ia criar uma grande confusão depois, mas ajudou, em parte, a proteger o menino até esse ponto da história aí, né? Que ele manteve ele sob segredo até metade da jornada do Caminho das Bruxas, né? Então, ela que criou o sigilo, quando ela cria o sigilo, ela própria esquece. O momento cronológico disso aí foi mais ou menos quando o Rex da Wanda tava expandindo, então todo mundo saiu do clube porque expandiu. Se você se lembra que o Rex tava englobando as cidades ao redor, né? Ia englobar. Então saiu todo mundo fugido, foi aí que houve o acidente. Foi nesse momento em que também Wanda já tinha reconhecido o que tinha feito, já estava se despedindo do marido, dos filhos. Aí você até ouve a história do Boa Noite, Tommy, Boa Noite, Billy. E aí, num corpo que tinha acabado de morrer, o Billy aparece e se incorpora ali, né? E assume o corpo, né? Cheio de perguntas, porque de alguma maneira a gente tem que entender que, de alguma maneira, ele também tinha as memórias, acesso às memórias do William Kaplan, porque de alguma maneira ele conhecia, ele tinha uma noção ali, tá? Muito confuso, mas ele começou a associar algumas coisas ali, né? Eu acho que ele simplesmente ia ler a mente da galera e ia somar 2 mais 2. Tem dessa possibilidade também. Tem essa possibilidade também. Eu concordo com o Paulo. Se for isso, se não tem acesso às mentes anteriores, tenho até pena do que vai acontecer com o Tommy. Vai ser pior ainda, mais traumático ainda, mas enfim. Eu me lembro quando a outra coisa que eu fiquei na dúvida quando acabou esse episódio foi o seguinte, eu disse, mas eu me lembro que lá no WandaVision, quando termina, ela tá escutando as vozes dos filhos, chamando por ela. Mas se o filho já tava reencarnado, ainda que com o sigilo preso, de quem seria aquelas vozes? Pra mim, ali já era o Darkhold corrompendo a Wanda. Também não é uma grande questão, mas certamente, eu fiquei com essa curiosidade. Certamente, ou eram os filhos de outra realidade, até porque aquelas crianças estavam lá pedindo ajuda, né? Aquelas vozes que ela escutou. Olha, eu tenho uma teoria de que era o Reed e o Richard de alguma realidade que tava usando aquilo ali pra tentar arrumar um Darkhold. Olha, em julho de 2025 a gente vai sofrer pra caramba quando gravar um podcast, mas eu não quero nem me adiantar. Eu não vou assistir esse filme, não se preocupe. Eu não vou dar dinheiro pra Disney. Mas enfim, essa é uma história de origem então, tá? Se passa ao longo disso 3 anos, então tem 3 anos pro Billy agora, nesse novo corpo, tentar entender o que tá acontecendo. Nesse meio tempo ele foi estudando magia, foi procurando pistas do que aconteceu. O próprio Kaplan, né? Que é o, vamos dizer assim, o anterior, já gostava do assunto, né? Tinha algumas coisas, alguns elementos do quarto, né? O próprio Billy Kaplan, né? Já gostava do assunto e tal. Inclusive, você falou do Bar Mitzvah. Mas lá não tava Bar Mitzvah, tava Magic Mitzvah, alguma coisa assim nos convites e tal. Então ele já gostava do assunto. Por isso que talvez tinha a cartomante lá no meio. Pode ser, né? Ao longo da pesquisa dele, ele também acaba se deparando com o Evan Peters de volta, né? Que faz o papel de Ralph Bonner, que pra quem não lembra mais, o Ralph Bonner é aquele que tomou o corpo, né? Se passou como o Pietro, né? Como o irmão da Wanda, de uma manipulação que a Agatha fez lá pra endoidar a cabeça da Wanda mais ainda naquela história do Halloween, né? Do episódio do Halloween lá de WandaVision. Enfim, tem toda uma construção nesse episódio pra gente entender melhor, né? E é bem construído, é bem mastigado pra não deixar dúvidas. E termina esse episódio basicamente se revendo as situações principais do episódio 1, né? Você vê a perspectiva não da alucinação da Agatha, mas sim o Billy, né? Vendo que a Agatha tá completamente surtadinha. É curioso até porque em momentos que supostamente a Agatha deveria estar vendo a Rio, né? Meio que fosse a Rio como policial, tal, não sei o que, né? Como investigadora. Ela tava falando sozinha a todo momento, né? E aí o Billy entra, tem algumas partes que é realmente como acontece, mas aí aos poucos ele vai vendo que ela tá surtando, né? Tá tendo alucinações, até que o Billy fala, não, mas peraí, o que é isso? Você tá me mostrando fotos de um corpo? Mas não tem fotos de um corpo, são fotos de um jardim. E ao mesmo tempo ele tá conjurando lá a magia que ele aprendeu pra libertar a Agatha do feitiço que a Wanda impôs sobre ela, né? E cara, é uma cena hilária. Você vê que a Agatha tá surtada ali com roupa de pijama, sei lá o quê, bancando a policial na versão, digamos assim, sem CGI da cabeça dela, né? E o próprio ator, o Joy Locke, ele tem hora que não se aguenta, porque a Catherine Hunt tá muito engraçada, surtada. Tem hora que ela chuta ele e você vê que o ator segura o riso ali, porque não dá, cara, não dá. É, tava uma cena muito divertida de você rever desse jeito, né? E aí, enfim, mistério do Billy solucionado ali. Finalzinho do episódio ali, basicamente, a Agatha saindo da lama, né, e falando, ó, a gente tem que terminar esse caminho aqui, bora, vamos seguir estrada aí e vamos se aturar até o final, né? Esse episódio, se você prestar atenção no quarto, você meio que mata a série, vamos dizer assim, você meio que você saca. Falei pra vocês, não falei? Né? Passa batido, mas aí depois, quando a gente conversando tal, você vê que basicamente no quarto tá tudo aquilo que você precisa saber pra matar a série. O Billy, ele tem essa necessidade até pra descobrir, né? E aí aquela coisa, vem a pergunta, bom, se você tem poder, né, que é a pergunta da Agatha, pra que você precisa do caminho? E aí acaba se revelando, né? Que é por causa do irmão, não é nem por causa da mãe, né? A mãe, ele tinha aceitado. Não, de certa forma, ele tem até um pouco de chateação, porque a mãe não procurou eles. Ele não sabe de fato onde tá a Wanda. E nem sabe que tá escondido, né? Ele não sabe que a culpa é da Lilian, né? É. Então, nesse caso, no outro, na WandaVision, a culpa era da Agatha, que nesse, a culpa é da Lilian. É, exatamente. Ele fica um pouco revoltado, vamos dizer. A palavra seria essa. E pra você ver, o que torna ainda mais irônico o multiverso da loucura, né? Porque a Wanda cruzou realidades e ia matar uma jovem, né, pra poder ficar com os filhos, tá? Quando, na verdade, as crianças estavam debaixo do nariz dela, né? Só que como tava com esse, vamos dizer assim, esse sigilo, né? O principal... Só tinha uma, na verdade, né? O Tommy tava em algum limbo. Mas pra você ver, né? Tava, de certa forma, os filhos dela mesmo, tava debaixo do nariz dela. Ou seja, ela não precisava provocar quase que a destruição do multiverso. Aí pode entrar também a corrupção do Darkhold, né? Até um ponto que eu achei que iria ser falado mais nessa série, mas não tinha espaço pra isso e também não precisava. Mas me parece muito que entra também a corrupção do... Depois, vendo sim, agora sim. Toda a história, a corrupção do Darkhold, né? Aquela obsessão da Wanda. E também a gente não sabe a natureza do que são essas crianças ainda. Porque por mais que a alma pulou de um corpo pra outro, ainda existe um mistério muito grande de onde veio essas almas aí. Se a Wanda criou do zero, o que é estranho, porque ela não tinha controle sobre elas. E se não foi a Wanda, como é que surgiu isso aí, né? Enfim. E a Lilia pode ser um novo ídolo pro Paulo, né? Porque graças a Lilia, um Reed Richards a menos no multiverso. Por que, criatura? Lilia colocou graças ao sigilo. A Lilia colocou o sigilo, a Wanda não encontrou os filhos, foi pro multiverso procurar os filhos, um Reed Richards morreu. É verdade. É, Wanda salvou a verso 8. A Agatha foi a babá, né, dessas crianças. Naquele universo malucado, né, de WandaVision, mas era a babá e ainda tinha algum apreço, algum carinho por aquelas, com aquelas crianças, né? Cara, você falando da Agatha ser a babá das crianças, tem uma cena que trouxeram aí na internet que não dá pra saber se a Jack Sheffer tava pensando muito longe e se ela já pensava ali que a Agatha tinha um filho morto ou não, mas na cena do cachorrinho, que a gente sabe que depois que o cachorrinho, o Ralph Bonner matou, né? Ele diz aqui que matou um cachorrinho. A Agatha quer saber se a Wanda é capaz de criar vida. Ela fala, você é capaz de criar vida? E aí a gente fica nessa tensão, porque qual seria o objetivo da Agatha durante toda essa série se não reviver uma pessoa, a única pessoa talvez que ela tenha em consideração esse tempo todo, né? Só quero complementar que depois que a gente tem o conjunto todo, não só o quarto, mas os créditos finais, né? Os créditos finais, eles praticamente estavam jogando na nossa cara todas as referências que a gente precisava para entender o rumo que a história ia tomar. Mas isso não torna, para mim, pelo menos, não tornou o desfecho da série menos impactante. Eu comprei a narrativa e fui com ela até o final. Eu poderia ter uma suspeita, mas a maneira como é feita a revelação logo adiante, mesmo com as pistas estando ali na nossa cara, não me tirou o impacto. Esse episódio flashback ali, ele tornou o primeiro episódio tão melhor. Eu tô bem animado para, assim que eu tiver tempo, eu rever essa série, já sabendo de tudo, que eu acho que vai ser uma experiência muito legal. Eu também lamento muito não ter tido tempo de rever. Eu até rever ela dublado mesmo, pra ver se pegava algumas coisas aí. Porque que ela não legendado, é quando você vai na legenda, você perde o visual ao lado do quarto. Mas teve algumas coisas muito evidentes do quarto. Teve as referências de Mágico de Oz ali, pra quem sabia o que ia acontecer no episódio seguinte, aqueles elementos ali foram cruciais, né? Aí acho que tinha também algumas coisas relacionadas à discografia da Alice Wu, né? E tinha alguns posters de terror também, que podia fazer referência ao dos anos 80 lá, né? Vale ressaltar, né? Como eu falei, cada prova também tinha uma referência a alguma série. O Felga falou da prova da música lá, referência à banda, né? Como é o nome da banda, Pelga? A Fleetwood Mac, e que inclusive tem uma série que é baseada no Fleetwood Mac, né? É, exatamente, eu ia falar. É uma base da banda, mas a banda também tem a própria série, então não deixa de ser referência à série também, né? Eu não esperava que o Evan Peters fosse aparecer, mas, assim, a participação dele foi de engraçado e trágico. É trágico que o cara realmente ficou o personagem ficou realmente traumatizado e tudo mais, mas a forma como ele atuou e ele falava era engraçado, cara. Você queria sentir pena dele, mas você não, também tinha vontade de rir. Eu notou que ele tava com os adereços, assim, como se fosse de proteção da magia no boné. Tô botando lá, espirrando águas bentando na cara do Billy, procurando, é como se fosse um mega espião. Procurando escuta, fazendo isso e aquilo outro. Aí chega no final, quer comprar meu ingresso do show? Por favor. Não, e a gente descobre que, na verdade, o dono da casa onde a Agatha ficou era o Ralph Bonner. Que eu nem sei se o nome dele era Ralph Bonner mesmo, mas acho que era mesmo. Porque acho que no WandaVision a gente tinha entendido, ou supunha, que... Eu não me lembro se... Foi isso mesmo, foi o agente lá, o agente Wu, foi atrás de um cara que era protegido da... como é que era? Era negócio de protegido da... Era esse cara, era a casa dele mesmo. Ele meio que parece que a cidade, tipo, era de um programa de proteção à testemunha. Sei lá o que o cara denunciou e tal, mas ele tava ali. Enfim, a gente pensava que era isso. Quer dizer, talvez até seja, né? E a casa seja essa. Mas a Agatha se aproveitou lá pra tomar tudo, né? Segundo ele mesmo. Bom, aí passado esse episódio aí, que a gente pode dizer até que é um interlúdio aí, né? Das provas. No finalzinho a gente vê aí que eles entram em comum acordo pra continuar o caminho. Vale ressaltar que a Agatha e o Billy seguem os caminhos aparentemente sozinho aí, porque estranhamente a Rio sumiu, né? Depois a gente entende onde é que a Rio tava, né? Tava cuidando do corpo da Alice, que tinha acabado de morrer. E eles ignoram completamente as outras lá, né? A Jennifer Cale e a Lillian tava na lama, né? Se afundaram na lama, tinha morreu, vamos continuar. E a próxima parada deles é como se fosse num castelo, né? Aí eu não sei se faz referência de fato a uma série em si, mas faz referência a um filme da TV clássico, que é o Mágico de Oz. Quando eles entram lá, né? A Agatha vira a bruxa do... Agora eu me perdi meio, é a bruxa do oeste, que é a verde? Sim. A bruxa má do West. Cara, essa é a piada toda. A bruxa má de Westview. A bruxa má de Westview. Da do Oeste, que tá com a pintura verde, que nem aparece lá no filme clássico. Por sinal, é o Wicked, né? Por sinal, o Wicked vai ganhar agora um musical. Remake, né? O Wiccano. Eu tô chamando de Wiccano, mas ele ainda não é o Wiccano, né? O Billy, por ele ser uma figura mais geração Z, a referência dele que ele se transforma é... Como é o nome da bruxa da Malévola. Disney. Malévola, né? Malévola, mas tem uma pegadinha aí também, porque todas elas se transformaram em bruxas, mas a Malévola não é exatamente uma bruxa, é difícil colocar em português, mas seria a fada madrinha maligna. A fada malvada. Fada malvada. Então ela não é exatamente uma bruxa. Eu li muito dessa história pra minha filha, em várias traduções, e é a fada malvada. Justamente. Como o Billy não é uma bruxa, ele não pôde entrar lá como bruxa. bruxa. Então as outras eram bruxas. Pois é, ganhou esse visual aí. Visual da Angelina Jolie, né? Podia ganhar da Malévola antiga do desenho animado, mas não foi o caso. As outras duas vão aparecer nessa prova depois, mas a gente já pode adiantar as fantasias em que a Jennifer Cara aparece como a bruxa da Branca de Neve, que na verdade era a madracha, né? Acho que é assim que chamava, madracha. Ou tinha um nome específico, a madracha? Rainha Má. Rainha Má, sei lá. E a Lilian Calderu virou a bruxa do boazinha do Mágico de Oz, que é a bruxa boa do leste. Do leste, exatamente. Com um visualzinho, tudo com a clássico também. Né? Aliás, ela tem o visual de fada madrinha, né? Quando eu vi o visual, eu identifiquei como se fosse. É esse visual que tem mesmo naquele filme antigo. Basicamente o mesmo. A prova, a princípio, quando só tá os dois, é uma prova de tarô, só que nenhum deles é expert em tarô, mas o Billy e ela estão quase se matando ali. Então, quando eles vão fazer a leitura de cartas, eles fazem a leitura totalmente da ansiedade, sem entender, de fato, qual é a interpretação daquilo ali. E, à medida que eles vão errando a leitura, vão caindo espadas do teto, né? A coisa só muda depois, quando a Lilian e a Jennifer vão parar lá. Mas, no decorrer desse episódio, antes da chegar lá, a gente vai já percebendo e que elas estão indo por uns túneis subterrâneos, assim, depois que elas caíram na lama, e a Lilian já tá passando por umas alterações, assim, de mente, e que a gente finalmente nesse episódio associa, porque vai mostrando como se fosse uma ordem cronológica do fluxo do tempo que ela tá fluindo, né? Desde o momento que ela teve sua primeira aula lá de premonição com a mestra dela lá, ela ainda criancinha, onde aparentemente ela ia ter a visão de como ela morreria, né? Então ela teve aquela visão de qual seria o fim dela ali. E aí a gente vai vendo cenas que aconteceram em todas as outras provas, que a gente parecia que a Lilian tava só surtando, só falando palavras soltas ao Léo, mas aqui a gente vai vendo a sequência das coisas e faz completo sentido. E aí termina com uma leitura de cartas em que essas cartas, inclusive, meio que vão fazendo lógica do material promocional da série desde o começo. Então você começa a associar com a cópia de cada uma, né? Que tá ali, que aí a Higher Priestess, que é a sacerdotisa Mó, que eles fazem uma associação com a Jennifer Kyle, aí tem uma outra que foi a que se protegeu, a Três de Paus, eu acho, que aí ele se associa como se fosse a que morreu, a Alice, né? A morte, enfim. Só que aí no momento final, e que eles passam pela prova, que tem uma leitura de cartas correta, né? Que parecia ser esse o grande ponto final da Lilian ali. A Lilian percebe que seria a prova, tipo, fazer com que eles passassem por esse caminho, e ela se sacrifica ficando para trás para matar as Sete de Salem, né? Ela vira a carta da torre invertida, que tinha um outro significado, já tinha sido puxada, mas ela inverte, e quando ela inverte, é como se ela mudasse a polaridade do que é da gravidade, né? Do que é em cima e que é embaixo, ou como se a própria o lugar onde ele estivesse tivesse realmente girado, né? A gravidade, assim. E aí todo mundo vai caindo pro teto, né? As Sete de Salem morre, e a Lilian tem uma cena lindíssima dela também sendo arrastada pra cima, né? Finalmente faz sentido arrasta pra cima agora, né? Ela foi arrastada pra cima. E tem um desfecho que, pra mim, ainda, apesar do final ser excelente, ainda é o melhor episódio dessa série, porque é uma direção da Jack Sheffer, né, da escritora, e parece que ela juntou, ela primeiro colocou os elementos em todos os outros episódios e juntou tudo aqui pra ficar bem feito, bem organizadozinho. Nota 10, 10, 10, 10. Cara, basicamente o episódio, ele é um show de edição mesmo, né, porque organiza toda aquela parte que parecem sem desconexas envolvendo a Calderu numa linha cronológica. Tecnológica tal. É um episódio bastante muito bom do ponto de vista da edição. É um episódio muito legal do ponto de vista filosófico, porque discute o fim, destino, a própria Calderu tentando entender, né, como ela começa, quando ela termina tal. E cara, é muito bom porque no final das contas ela morre, mas ela quase que volta lá para aquele primeiro momento da aula, né? Aí fecha o ciclo, né? Porque quando esse episódio termina, ela volta, né, pra quando ela teve a primeira aula dela lá com a Irmandade, com o Coven dela, né? E ela termina, né? Vamos dizendo assim, é engraçado porque depois ela dá umas certas dicas, tanto pros três que sobreviveram, né? A Jennifer, o Billy e a Agatha, certo? Mas ela dá a entender que ela passou a vida inteira dela tentando fugir daquele destino. E aí depois, ela, quando ela aceita, né, aquilo, ela vai em paz, né? Então parece uma coisa bem interessante. Parece que assim, né? Mais pra frente, o próximo capítulo, né? Vai falar qual é o caminho, né? Qual seria o grande objetivo, né? Por que o caminho atua de determinados momentos? Paulo tinha citado a Sharon, né? E aquela questão do marido. Então, ou seja, ao longo do caminho ela conseguiu o que ela queria, vamos dizer assim. Que era se reencontrar, né? A Lorna, quer dizer, a Lorna não, a Alice, ela tinha essa questão da mãe também, e é a mesma coisa. Vamos dizer assim, o conflito dela se resolve. E agora o conflito da Calderu também se resolve quando ela aceita, né? A sua, vamos dizer assim, a sua finitude, o seu momento, vamos dizer assim, né? E que no final, na cabeça, vamos dizer assim, dentro da perspectiva de como funcionam os poderes dela, que ela consegue fechar o ciclo dela, então. Tem um fecho, né? Tanto é que o episódio, ele termina, né, com a morte dela, mas ao mesmo tempo voltando pro momento que ela começou a ter as aulas, né? É um episódio muito bom mesmo, em vários aspectos. E assim, complementando o que o Felga falou, ainda faz também um pouco sentido quando a gente vê em retrospectiva. E o Rex foi criado pelo Billy? Provavelmente o Billy... Por isso que eu digo que o Billy, ele conseguia montar pelas memórias dos outros, mesmo até talvez inconscientemente, as lembranças para poder simular que recuperou a memória. Porque ele precisava pegar os medos de cada um, alguma coisa assim, para poder criar os desafios também. Para ter uma noção, pelo menos mínima, o que tinha que ser cada um dos desafios. E com isso ele sabia exatamente o que a pessoa precisava, o que ela queria. E ao mesmo tempo, como o Billy, ele não é a Agatha, ele também não queria que ninguém morresse ali. Mas, talvez, de certa forma, no inconsciente dele, quem acabasse morrendo alguma coisa, fosse as pessoas que, de certa forma, a morte fosse algum fechamento de ciclo que fizesse sentido naquele momento. Como no caso da Sharon, no caso da Alice, e nesse caso aqui da Lily também. Que a gente vai ver mais na frente, mas quem continua vivo é que, por exemplo, tinha nada assim que fosse nada que tivesse pendente que fosse, agora eu posso ir em paz. Não, que era justamente a Jennifer Cali. Convenhamos que a Alice também foi uma morte injusta pra caramba, que quando ela finalmente se livra da maldição, ela não consegue viver um dia a mais da prova, pra dizer, uhul, tô livre da maldição. Aí, basicamente, agora a gente já pode expor a situação, né, que a Rio Vidal, a morte, ficou pra... não apareceu mais porque tava catando os corpos, né? Aí foi o primeiro que apareceu lá, foi o da Alice. Quando foi o cartão da Alice, que a Alice apareceu como um espírito. Aí ela fala, então, mas você não era uma bruxa de proteção? Você morreu protegendo alguém, né? Ela morreu protegendo alguém, não. Ela protegeu a Agatha e a própria Agatha trairamente sugou os poderes dela, né? Porque ficava naquela história que a Agatha, pelo que parecia no começo, ali quando foi atacada, entre aspas, pela Alice pra expulsar o espírito, né? Deu a entender que ela não podia controlar os poderes, mas não era esse caso, né? Eu sempre fiquei nessa dúvida se a Agatha não é meio vampira, vamos dizer assim, mas né? Mas basicamente é, né? Eu concordo com o Coveiro. Eu, pra mim, esse episódio da Lilia foi o melhor, sério, mesmo tendo gostado do final, porque eu sempre me coloco no lugar, assim, de quem escreve, né? E eu imagino que escrever histórias envolvendo viagem no tempo sempre exige uma certa atenção, sempre dá um trabalho maior. Mas foi no caso, foi tão bem escrito, bem feito. A gente acompanha a Lilia no começo como se ela fosse uma maluca sem poderes, sem controle das visões. Só desconecta, né? É, exatamente. Como se ela estivesse pagando preço pela magia. Mas não. Depois que a gente vê esse episódio, a história dela, vê que o tempo para ela não é linear, que ela tem essas idas e voltas, que ela não tem esse controle, que é justamente o que ela foi buscar no caminho, né, o controle, fica tudo muito claro, porque tudo faz sentido. E a gente fica tocado com a história dela. E principalmente porque tem o fechamento do ciclo. Ela, de fato, na primeira aula que ela tá tendo com a mestra, ela acaba vendo a morte dela, que é quando ela se sacrifica para que o Coven possa seguir no caminho. Então eu achei bem tocante, assim, o desenvolvimento dela e principalmente a maneira como foi colocado no episódio. Que tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para dar errado, esquecerem coisa, pular, não fazer sentido, não. Ficou tudo ajustadinho, tudo conforme a gente já tinha visto nos episódios anteriores. Então eu também concordo que esse episódio é 10 de 10. Bom, então aí a gente não tem mais segredo sobre a história da morte, né? A morte, a Rio, a morte, né? Tem essa cena aí inicial em que a gente vê no episódio seguinte, em que ela tá coletando, na verdade, os corpos ali. Primeiro ela veio da senhora Hartz, né? Trocou o corpo morto da senhora Hartz pela sua presença ali naquele caminho das bruxas criado pelo Billy. É curioso ver, porque ela parece que é a pessoa que tem mais noção fora da Agatha, que a gente começa a associar que a Agatha tá completamente ciente ali agora. Agora que a gente sabe da história toda, né? Mas ela, a morte tem uma noção melhor ali do que é o local, né? O que é aquilo ali. E aí... É tanto que ela sai, né? É, tem um certo determinado momento que ela quer sair do cenário. Basicamente, ela mete uma faca e corta, né? O cenário pra atravessar ele como se fosse papel, assim, né? Como se fosse o cenário de uma peça infantil, né? Teatral, né? Era mais uma pista pra gente que um negócio ali não é muito normal, não é muito, de verdade. É, eu ia dizer que era mais uma pista, pista pra gente que não tinha orçamento mesmo. Só que tinha muita criatividade pra fazer as coisas. É isso mesmo, basicamente. Eu tinha entendido que por ser a morte, ela tava fazendo um rasgo no tecido da realidade. É, basicamente, pra gente é isso, né? Só que aí é como falou o Paulo, né? Uma maneira barata, já que basicamente, segundo o que foi dito, né? A série foi feita com o máximo de efeito prático possível. Quase não teve manipulação de CGI, né? Talvez tenha tido algum outro retoque ali em determinada cena, mas os efeitos especiais são os mais antigos possíveis que foram feitos, né? É, com técnicas mais antigas, né? E... Enfim, coletou, já era qual corpo ali, depois coletou esse corpo, deve ter coletado da Lilian também, só que aí a gente vê uma cena da Rio falando diretamente com a Agatha, reclamando de quem é que era esse garoto, né? Ó, que esse garoto aí, ele é uma aberração, ele fugiu, ele era pra tá morto aí. Nem a Rio, na verdade, entendia direito o que era o garoto, né? Mas ela tinha um receio, e ao mesmo tempo ela não tinha o poder de carregar o menino tinha que se entregar. Então, ali ela já começou a entrar nesse jogo com a Agatha de fazer o seguinte, ó, tudo bem, você vai ganhar seus poderes, vai chegar no final aí, qualquer coisa desse tipo, mas no final, você tem que me dar um jeito de entregar esse menino. Senão, chegou o seu dia, né? Eu vou vir coletar você, né? E aí, a gente vê nesse episódio aí, nesse penúltimo episódio, o que mais foi montado de um jeito que parecia ser um grande final, né? Porque a gente tem a prova final ali, a prova final era pra ser da Bruxa Verde, só que a Bruxa Verde, que a própria Rio, não tá dentro dessa prova, não aparece lá. Elas aparecem os três, como se fosse inicialmente o Necrotério, porque eles saem daquelas gavetas, né? É, mais uma vez associando que a Terra, né? A bruxa que fosse da Terra tá associada com essa coisa de vida e morte. E ao mesmo tempo que eles saem de lá, com quase nenhum aparato, quase nada ali, eles teriam que cultivar a vida, né? Pra saída. Era a missão ali, né? A Bruxa Verde cultivar a vida do nada. E tinha o tempo contando, do mesmo jeito que da outra vez tinha as espadas pra cair no teto, as lâmpadas que estavam ali naquele novo ambiente, eram lâmpadas de... tipo de fertilização, né? Dessas estufas, né? Fechadas, né? Então tinha quase nenhum elemento pra fazer ali. Eles tinham trazido cada um uma coisinha própria, né? O Billy tinha, acho que a caderneta dele. A Agatha pegou o medalhãozinho dela. Eu não sei o que, que a Jennifer Kyle tinha carregado em cima, mas tinha só uns objetos pessoais que não serviam pra nada, aparentemente. E aí eles deram um jeito de resolver aquilo ali, resolvendo que cada um ia ganhar o objetivo final no caminho das bruxas ali mesmo. Aí a Jennifer Kyle descobriu ali mesmo, naquela cena, que a Agatha que tinha, de alguma maneira, tirado os poderes dela. Feito uma negociação com uma coisa que ela tinha visto numa prova anterior, numa das primeiras provas, como se fosse um médico que tinha torturado ela. Isso ficou como se fosse uma história pra ser contada e desenvolvida mais pra frente. A gente não sabe muito isso, mas a gente sabe que a Jennifer Kyle tem muita história pra se contar. E como essa ala de terror da Marvel tá pra ser desenvolvida, quem sabe ela não é aproveitada. Então, no momento que ela descobre que a Agatha, que foi que prendeu os poderes dela, ela usa, tipo, uma magia pra reverter, né? Pra libertar, tirar a trava que a Agatha colocou sobre ela. E se liberta. Logo depois, a Agatha percebe, bom, se ela conseguiu o objetivo dela e se libertou da prova, antes da prova acabar, talvez seja isso, a gente tem que dar pra cada um o objetivo que cada um quer, né? E a Agatha até é justa nesse ponto, porque ela prioriza o Billy nessa cena. A gente vê ela ajudando o Billy a fazer a mesma técnica que fez pra ele conseguir um corpo. E uma cena bem traumática, né? Porque a gente vê que o Billy tá procurando um corpo e encontra uma criança jovem que tá sendo torturada por outros coleguinhas como se fosse um bullying. E morrendo afogada, o Billy nervoso porque essa criança não é amada, meio que faz até um paralelo com os Shepherds, né? Que os Shepherds, o Celery, nos quadrinhos também tem, é criado por uma família adotiva que não gosta muito dele. E de alguma maneira se dá o corpo, só que o Billy fica muito traumatizado. Ele se questiona se ele matou, né? Eu tive que matar uma criança pra meu irmão nascer, né? Meu irmão tem um corpo. E a Agatha solta uma frase que vai fazer muito mais sentido no final, né? No episódio final. E que ela até meio chorosa fala, não, Billy, crianças morrem, né? Meninos morrem. Ela fala um negócio assim. E com isso, o Billy escapa. Fica a Agatha sobrando, né? E aí a gente vê que no medalhão dela tem um cabelinho que a gente associa que seja do filho do Nicholas, né? Então, pra fechar a prova, a Agatha lembra que tem esse cabelinho e que o cabelinho foi amarrado por um fiozinho que é como se fosse algo de um... daqueles tipos de planta que é... não sei se é boca... não é boca de leão, é aquelas plantas que você assopra. Eu não me lembro o nome científico delas, mas enfim, nem o nome vulgar. É aquelas flores do campo que você sopra e sai os pelinhos. É boca de leão mesmo. Eu tenho quase certeza que é. E ela usa esse gravetinho aí com uma lágrima dos olhos dela, consegue quebrar o chão e aí, de alguma maneira, planta e a prova consegue ultrapassar essa prova, né? Ela é libertada, mas aí do lado de fora, e finalmente eles chegam, ela já aparece em Westview, não é isso? É direto em Westview. É direto. Tá a Rio, a puta da vida com ela, atacando ela, ela ainda não tem os poderes, mas aí acontece de quem aparecer pra salvar ela é o Billy, com o uniforme, né, todo o Icano da vida, e aí meio que dou os poderes pra ela, né, ele ataca pra ela sugar os poderes, pede de confiança, né, que ela não sugue tudo, e aí nesse momento a Agatha realmente cumpre o que deve, começa uma briga com a morte, mas não dá pra vencer a morte, não de um jeito de briga desse jeito, né, no final ela para, faz de um jeito que o Billy aceitasse se sacrificar por ela, porque, enfim, um deles vai morrer ali. E aí a gente dá a entender que, na verdade, era mais uma vez uma safadeza da Agatha. E talvez até fosse, né? Porque dá a entender ali que ela vai entregar mesmo o Billy. O Billy fica até absorto assim, mas ele, com o poder da mente, provoca a Agatha. Então talvez ele não fosse tão inocente assim. E questiona se a Agatha também fez desse jeito com o Nick, né? Se foi assim que o Nick morreu. Aí a Agatha tem um último momento de consciência e ela decide se sacrificar. Ficar, né? Aí tem aquele lance do beijo, de beijar a morte, e aí o corpo dela, quando cai no chão, todo ressecado, ser envolvido pela grama e cogumelos, um negócio bem místico, né? Ficou como se fosse uma sepultura totalmente mística, toda estranha assim, e a morte libera o Billy, né? Tipo assim, tá, só some daqui, não quero te ver mais aqui não. E o Billy fica liberado, a gente pensa que acabou o episódio aí, que já ia pro próximo, tivesse alguma coisa no próximo, só que a gente tem uma surpresa, que é justamente a grande revelação de que tudo foi uma manipulação, mais uma vez, só que dessa vez inconsciente, do Billy, que se mostrou que tinha os poderes equivalentes da mãe, de criar o Rex, de alterar a realidade ao redor, só que dessa vez ele criou o caminho das bruxas, né? E quando ele tá tendo aquele momento assim, de catarse, né? De sacando que tudo que tava no quarto dele tem associação com o caminho, aí a gente vê que atrás dele aparece uma pessoa fazendo buf, né? Que é também a Agatha, que de algum jeito escapou, também jogando e fazendo o grande jogo que ela faz, né? Que é de escapar da morte, mas aí a gente fala sobre o final mesmo, lá no final. Aqui eles entram, não é só uma estufa, né? Mas é algo similar ao necrotério, né? Porque quando eles puxam lá as gavetas, né? Parece... A primeira associação que eu tive era de um necrotério. E aí, então, eles começam a, vamos dizer assim, temos que sair daqui, né? Aí tem, meu, quase que a Jennifer e a Agatha estapeiam, né? Porque a Agatha, né, que é a culpada, né, por trancar os poderes e tal. E aí tem até uma piada seguinte. Ah, eles estavam queimando todo mundo, as bruxas. Não tinha tempo pra esse lance de irmandade, soldado, essas coisas. O lance era cada uma por si. E cada uma que se vire, né? Então essa é a primeira que se desfaz, então é libertada. Depois tem essa cena que realmente é bastante traumática, né? Do lance do Billy e tal, né? Trazendo o irmão, né? E aí também se resolve. E aí a Agatha ali no finalzinho falando, não me deixem na mão, por favor, tal. E escapa, né? No último minuto. É engraçado, né? Que ela, no final, quando ela abre, né? Ela sai de um porão da casa, né? De... de Westview, né? O que eu acho bem bacana desse episódio é quando, vamos citar pra terminar, tem alguns pontos que lembram muito WandaVision. Depois da batalha lá do Billy, da Agatha com a morte, né? Se você reparar, o Billy sai exatamente como o Wanda saiu, né? Pôs o capuz e aí sai, né, com os olhares de toda a multidão. A grande diferença é, como o Paulo falou, a série é mais barata. Ele pega o carro e vai embora. Certo? Ele não sai voando. Não sai voando. É, então, é muito grande. Ele coloca o capuz e todo mundo fala, pô, ele vai sair voando, né? O carro liga o carro e vai embora, né? E aí, então, né, quando ele saca, né, que tudo era um lance da criação dele, né, tinha o mesmo potencial, até mais do que o potencial da mãe, né, ele tem um baita do estalo, né, aí que ele fica ainda mais, né, complicado, né, eu matei as três pessoas, a culpa é minha, que não sei o que e tal. É, esse lance todo de ser equivalente à mãe ou não, o mais curioso de tudo, é claro que já tava se preparando um terreno pra isso, e quando se filmou o Multiverso da Loucura, já se tinha uma ideia de que ia vazar em Agatha. É que durante o templo lá do Darkhold, né, que aparece a Feiticeira Escarlate, tem uma estátua do Demiurgo, né, que seria uma entidade também mística da Marvel, que nos quadrinhos é o Wiccano também, né, é o filho da Feiticeira Escarlate. E tem essa coisa, né, de moldar realidade e tal, né. E cara, tudo de forma, né, inconsciente. E aí você saca, né, que... Então, peraí, se ele criou o caminho das bruxas, o que que é aquilo que a Agatha, então, fica... O que que foi aquilo, então, que todo a Agatha ficou vendendo ao longo aí de séculos, né? Um outro detalhe que também é bastante interessante, que nesse caso, né, não é que tenha uma redenção, né? Muita gente ficou falando, até criticou, né? Não, tentando redimir e tal. Em nenhum momento a Agatha, ela quer redenção, certo? Ela continua sendo a mesma pessoa de WandaVision. Certo? Mas assim, sim, ela não é, cara, não é aquela coisa da vilã maniqueísta, vamos dizer assim. Não, certo? Ela é a vilã trapaceira. Ela é uma pessoa, certo? Ela é a vilã trapaceira. E se você olhar, a todo momento, toda jogada dela é pra ela se dar bem fazendo uma trapaça ou enrolando alguma coisa. Até nessa cena que supostamente você acha, não, ela ia entregar o Billy. Quando ia entregar o Billy, ela de última hora tem um momento assim, tipo assim, que era o único ponto fraco dela, né? Que o Billy sabia disso e provocou ela. Tipo assim, você vai me entregar feito e entregou o Nicholas? E aí ela como tinha associação e tinha ela gostava do Billy. De alguma maneira gostava. Ela associava. Ela tem esse quê de maternidade perdida aí. O que é que ela faz? Ela tinha também feito com a morte um acordo. Se o menino se entregar, você vai me fazer de um jeito que na hora que eu morrer, depois de muito, muito tempo, sei lá quando eu morrer, eu não quero ver você. Não quero você na minha cara. Não quero, tipo assim, você não vai me levar. Foi uma jogada que ela teve pra que quando o menino já tinha se entregado. Então, na hora que ela ia talvez pegar o menino, ela passou na frente, se sacrificou no lugar do menino, mas ao mesmo tempo foi a jogada de mestre que a morte não podia. Ela não podia ver a morte, ela não podia. A morte não podia levá-la, vamos dizer. Carregada. E aí ela ficou como um fantasma de eterno, mas que é uma coisa dos quadrinhos, já eles soltar, né? Que é aquela coisa lá. Então, se a série tivesse terminado aqui, teria sido coisa, mas. Mal cara de final isso aqui. Batendo, né? Esse episódio 8 é a mal cara de final da face da Terra. Vale lembrar, né? Foi um episódio duplo, né? Prédia das Bruxas, né? Dia 30, né? Foi um episódio duplo. E aí quando termina o episódio, fala, pô, mas e aí o que vem agora? Então, qual que é o episódio final? O que que vai ter no episódio final? Porque, de certa forma, aqui encaixava tudo direitinho, né? Esse caminho das bruxas era uma criação do Billy, né? A cena final dele associando tudo dentro do quarto dele já era bem suficiente, né? Mas claro que a gente enxergar novamente tudo com aquele flashback foi melhor ainda, né? Então, e como eu disse, né? Tava tudo na nossa cara. Na verdade, a série, ela nunca escondeu o que eram as coisas. Se você pegar e depois rever, você vai ver, olha, tava tudo na cara. Mas a forma como é colocada é de uma sutileza. Ela meio que assim, tinha várias teorias sobre várias coisas e tal. Aí, de repente, no final das contas, caiu tudo por terra. Quando termina e você olha, pô, mas tava na cara, né, que não era nada. É bem isso mesmo. Agora, eu só que acho que foi a diretora que tinha colocado uma coisa. E não é que a Agatha sempre tivesse poder lá. Ah, eu posso parar tipo, sugar o poder na hora que eu quiser. Mas é porque o Billy, se ele tem o mesmo nível de poder da Wanda, é uma coisa beirando o infinito. Então, tipo, conseguiu saciar ela o suficiente pra que ela pudesse parar. Quer dizer que é um pouco diferente da situação da Alice, quando ela não tava sugando poder, já fazia um bom sangue. Mesmo assim, o Billy saiu bem chupinhado, né? Que tava todo esbranquiçado lá, quando, todo transparente quase. Esse episódio aí, realmente, a série poderia ter terminado aí mesmo, né? Ele tem cara de final, e o episódio final, pra mim, tem cara de epílogo, que é um complemento. Mas se não tivesse o epílogo, ele já teria terminado pra mim de uma maneira... A série teria terminado pra mim de uma maneira muito, muito satisfatória. A sutileza que o Felga falou, né? Se a gente percebe quando a gente lembra que a senhora Norte, que eu não me lembro o nome dela na série, né? Não era a senhora Norte, era Sharon. Sharon, ela tinha falado, né? E ela pertencia a uma associação, que era moradora há bastante tempo lá, e que embaixo do porão lá só deveria ter os túneis do transporte público. Então, aquele caminho que eles percorreram não foi um espaço criado na mente, ou criado do nada pelo Billy. Ele se utilizou ele transmutou aqueles túneis que tem embaixo da cidade para que o caminho fosse percorrido. Então, até isso está explicado de uma maneira bem sutil na série. E não é qualquer série que consegue trabalhar esses elementos mágicos com esse nível de sutileza. Então, de novo, bato palmas aqui pro texto, que foi espetacular. Mas eu acho, eu discordo um pouquinho do Coveiro. Eu acho que teve sim uma redenção da Agatha, porque ela poderia ter engendrado alguma outra maneira, já que ela tinha o poder de volta e estava com o Wiccano ali, que é super poderoso. Ela poderia ter, talvez, bolado algum outro estratagema para conseguir postergar a morte dela. E eu acho que o Billy conseguiu mexer com ela de uma forma que trouxe uma consciência para ela ali, que ela, tipo, tá, agora daqui não tem mais como fugir. E aí, depois ela acabou sendo fantasma, porque tem assuntos pendentes, né? Eu acredito que os fantasmas no universo Marvel também sigam essa regra de terem assuntos pendentes. É, isso aí é no Gasparzinho, cara. Na verdade, assim, ela explica isso no... Era o que eu ia falar, ela diz, ela não foi um sacrifício, foi um risco calculado, já que tinha aquela regra que ela não podia ver a morte e tudo mais. Tudo bem que tinha um motivo pelo qual ela não queria ver a morte, mas ao mesmo tempo foi aquele sacrifício pero no mútil, porque ela, como fantasma, talvez ainda pensasse, não, se eu não gostar desse esquema aqui, eu ainda tenho tempo pra conseguir achar um esquema de arrumar um corpo depois. Assim, tem tudo uma explicação ali, né? Primeiro, assim, ela já emendando pro que a gente vai falar agora do que seria o episódio 9, concordando com todo mundo aqui, que parece ser uma grande cena pós-crédito gigante, né? Mas tem muitos elementos ali, porque não dava pra ser uma cena pós-crédito. Tem muitas coisas ali, e como a diretora, que é a showrunner também, a Jack Sheffer, né? Ela lutou pro o final ser aquilo ali, porque ela queria acabar de um jeito não convencional, que não fosse, mais uma vez, uma grande briga de super-herói, que acabar sendo ali, se tudo parecia ser pra isso, mas termina de repente com uma jogada da própria Agatha com um beijo, que era uma coisa que o pessoal já queria há muito tempo, que fazia esses, como é que chama o nome, Paulo? Chip, né? Esse chip da Agatha com a Rio, por aí vai. Então ela queria... Mas convenhamos, Coveiro, que ela tá certa, porque a parte mais fraca de WandaVision é que é uma série genial, termina na porradoria de CGI genérica, igual a qualquer filme da Marvel. Não termina tanto, porque assim, a briga dos dois visões, teve uma coisa mais inteligente, uma briga filosófica, a da Agatha com ela também não chegou a ter uma briga assim, de derrotar uma outra, e por aí vai, foge também. E aqui, ela foge desse padrão, né, e quando, falando agora da tal cena pós-crédito, que seria na verdade o episódio 9, a gente vê, primeira coisa, né, de cara, vê alguns minutos de toda a versão do Caminho das Bruxas, com agora a Agatha soltando todas as suas sátiras, todas as suas piadinhas, pra gente ver que desde o começo tinha lá as pistas pra gente saber que a Agatha sabia desde o começo. Tinha talvez alguma dúvida ali no meio, se era o Nick ou se era o Billy. Mas desde que aquela porta se abriu lá e mostrou um caminho das bruxas que nunca deveria ter existido, ela sacou que tinha um negócio estranho ali e faz até uma quebra de quarta parede e olha lá. Então a gente tem todo esse momento de rever o caminho das bruxas e se ficar absorto com o roteiro bem encaixado, as frases bem escritas, né? Os diálogos bem emendados. Né? E aí, depois disso tudo, a gente vê que o Billy, que tava na casa dele, na casa dos Kaplan, volta pra casa da Agatha, porque ele quer fazer uma excomungação do espírito, que ele não quer esse espírito zombeteiro pentelhando no ouvido dele, né? Que a Agatha tava lá, meio que presa ele. Muito provavelmente porque ele tava com um objeto dela nas mãos, que era aquele medalhãozinho dela, que agora a gente sabe que além de ter aquela simbologia das três mulheres, né? Da dama, da velha e da donzela, uma coisa assim. Tinha também o cabelinho do Nick lá. Enfim, era uma lembrança quase que uma urna, né? Do filho. E aí, naquela momento da excomungação, em que o Billy, não, você vai, eu não quero você aqui não, eu vou excomungar você. Ele querendo excomungar e ela lutando pra ficar. E aí você percebe por que que ela não faz. Não é porque ela tem coisas pendentes, como o Cassiano falou aí. E o Paulo brincou, né? Que não era Gaspazinho. Pelo contrário, ela não quer fazer a passagem porque ela mesmo fala ali que ela não teria coragem de ver um filho mais dela. Então, a relutância dela, de ela não... Isso no espiritismo é uma pendência. Mas, na verdade, é o contrário, porque ela eternamente vai ficar... Porque ela não quer, ela nunca vai cobrar isso, né? E aí, o que acontece? É o único momento que ela tem, tipo assim, a energia suficiente pra tirar o amuleto da mão do Billy, e o Billy reconhece aquilo ali e entende, né? E com isso a gente conhece o episódio 9 pra descobrir quem era de fato o Nick. Nada a ver com os quadrinhos de o Nick ser um super vilão, como a gente talvez teorizasse, de aparecer um Nick mais velho, se vingando dela, qualquer coisa desse tipo. Ou o Nick que teve a alma vendida por Mephisto, ou que foi trocado pelo Darkhold, não tinha nada disso. O Nick foi apenas um acordo em que ele ia morrer no parto, pelo que dá a entender ali. Só que a Agatha, de alguma maneira, é uma relação muito subjetiva com a morte. Porque dá a entender que elas são amantes, mas a morte só aparecia ali pra ela, basicamente, quando ela tava fazendo uma ceifação de vidas de outras pessoas, né? Então ela já devia ter um acordo ali, meio subjetivo, da morte se apaixonar por ela, porque ela matava pessoas e por aí vai. Ia levar o filho, mas talvez por ela, a morte gostar dela, por ela ser uma grande ceifadora de vidas, deu alguns dias, né? E aí surge todo o lance de explicar o vínculo dela com o Nick, de onde vem a balada, que a balada foi uma coisa criada pelo Nick enquanto elas viajavam por aí. O Nick virou meio a isca pra trazer outras bruxas. O Nick cantando a música da balada, né? Fazer com que as bruxas fossem até a Agatha pedindo um caminho, não sei o que, bababá. E aí, nessa história toda, ela sugava bruxas. E, aparentemente, à medida que, não sei qual era a frequência, né? Sempre que sugava mais bruxas, sempre que matava mais bruxas, a Rio, que era a morte, ia postergando levar o Nick. Até o único momento que parece que o Nick, por mais que amasse a mãe, que fizesse as coisas que a mãe pedisse, teve um dia que ele se negou de levar uma jovem bruxa lá. Pediu pra... Deu a entender pra mãe, tipo assim, hoje não, hoje fica comigo aqui, vamos fazer outra coisa, não quero matar ninguém. E aí essa única noite que os dois, né, que sempre faziam esse sacrifício pra morte, não o fizeram, aí a Rio levou ele, né, levou o Nick. Dá a entender durante essa cena, que é uma cena bem, é bonita, mas é triste, é arrepiante, né, porque querendo ou não, ela tá levando, aí quando tá levando o menino, ela fala assim, não, mas dá um beijinho na sua mãe. Então tem um negócio bem sinistrinho, assim, bem, não é um terror, mas é um negócio que dá uma agonia em você, sabe? E aí ele se despede, a Agatha quando acorda tá só o corpo do menino, e aí traumatiza ela ao ponto dela de que ela já sabia que isso ia acontecer. E aí ela decide que vai seguir fazendo o que ela sempre foi, sempre fez, né? De à medida que ela vai sugando as almas das bruxas, ela vai rejuvenescendo, ficando mais, não só ficando mais forte, vai ficando mais eterna. E assim, ao longo dos anos, é que ela vai conseguindo fugir da morte, e postergando já faz tantos anos, que séculos, né? Que ela se afastou de não fazer essa passagem, de não fazer o filho, que ela tem medo, né? Tem medo, ela, enfim, ela se sente culpada, ela se sente tão culpada de ter feito o menino fazer parte, e é assim que eu interpreto, né? Ela fez o menino ser cúmplice das mortes também, né? Mesmo o menino sendo inocente, não querendo, e no momento que o menino não quis mais, foi carregado, foi levado, né? E que ela se deixa inventar um monte de lenda sobre ela, de que ela vendeu a alma pra mim, trocou pelo Darkhold, inventa um monte de coisa que pra mim é bem pior, mas que a verdade crua e nua pra ela é angustiante demais pra revelar. Então ela prefere levar essa alcunha de bruxa má e continuar fazendo as maldades, né, de matar e por aí vai, e eternamente se levar, do que encarar de novo o filho, né? Seria a única coisa boa que ela fez. A maneira que eu interpretei a coisa aí, vocês colocam do seu jeito aí, né? Termina a série então assim, né? A gente tem uma ideia de quem é a Agatha, como nunca teve antes, né? É um baita flashback. E agora vemos a Agatha já cabelo branco, né? Fantasma, sendo agora uma tutora do Billy pra irem atrás do Tom, né? Onde o Tom estiver. E fazendo um papel que ela sempre fez, né? Dos quadrinhos. De ser uma tutora espiritual pra... tutora mística pra Wanda. Ao mesmo tempo que ela já foi uma babá pra criança, né? Sendo uma babá pro Billy. Virou uma mestra, né? Pro Billy, né? Uma mestra sobrenatural, vamos dizer assim. E que pra mim fecha com chave de ouro a série, assim. Fico muito instigado pra ver o spin-off do spin-off. Por mais que digam que a gente ninguém pediu, eu não quero pedir, mas eu quero ver. Complementando uma coisa aí que tu não comentou, eu tenho certeza que a showrunner, ela viu aquela versão nova, super genérica da Agatha que fizeram nos quadrinhos, rejuvenescendo, e disseram, eita, que nojira personagem. Então agora ela vai ser velha, né? Que nem nos quadrinhos. Aí botou lá, convenceu a Agatha, ei, que aí, quer botar um peruca pra ser fantasma? Ah, tô dentro, bora. Olha, eu não me admiro se ressuscitarem ela não, viu? Que a Agatha já foi fantasma duas vezes. Sim, mas o ponto que eu tô dizendo é que, tipo, ela deve ter visto, cara, porque a Agatha dos quadrinhos ficou um troço tão genérico, tão mal feito. E ainda, assim, tipo, como essa série foi adiada tantas vezes, que ainda botaram a minissérie dela com um Billy genérico, que era o Darkhold em forma de criança. E era ridículo demais, cara, e dá ódio. E eu acho que ela soube disso, ela viu lá no começo. Ah, é? Então vou mudar isso. Aí colocou a personagem pra ser idêntica como deveria ser nos quadrinhos. Eu não acho que ela via esses quadrinhos em especial, não deu tempo dela ver, mas enfim. Ela só precisava ver uma imagem, cara. Porque ela, assim, não, eles mudaram pra parecer a Catherine Han, mas não queriam ter direito de imagem, então botaram, assim, totalmente diferente e mais jovem. Mas agora eu tô aqui falando um negócio, o que só discordo de ti, porque tu foi muito como se ela fosse, tivesse redimido ou coisa assim. Cara, ela vai ser a mentora trambiqueira, cara. Todo não, mundo, assim, eu já acho conhece que esse... sim, eu acho que vai, sim. Vai ser mais trambiqueiro que o Peter B no primeiro Spider-Verse. A única coisa que eu fiz, assim, meu contexto é o seguinte, no passado, a única coisa que a Agatha aparentemente tinha um amor humano, era pro Nick mesmo. Então era o ponto fraco dela. Ah. Ainda é, né? Que ela não tem coragem de o vê-lo. Então é isso que eu falo. Mas agora. O que eu acho que vai acontecer na terceira temporada é assim: tipo, ela vai ser aquela trambiqueira que ninguém vê 100% como vilã, porque o. A risca no chão dela é não sacanear o Billy. Ou pelo menos não sacanear o Billy. Ou sacanear, muito, né? Muito. Ou sacanear, né? Vai saber. Sacanearem. Não, a risca no chão do tipo, não virar uma vilã completa. Porque é tipo, é o patch de moralidade dela, como ela até comenta na série. Como eu disse, né? O episódio anterior, ele foi o final. E aqui a gente tem um belo de um epílogo. Que obviamente não caberia mesmo numa cena pós-crédito. E ele é bem tocante, assim. Claro, a Agatha continua, felizmente, né? Não é aquela coisa tipo, ah, tá, foi. Coitadinha da Agatha. A Agatha continua sendo uma personagem com atitudes questionáveis e esse último episódio deixou isso bem claro. Mostrou toda, se dependesse dela, ela ia passar todo mundo pra trás pra recuperar os poderes, mas o contato com o Billy, de certa forma, impediu isso, né? Ela conseguiu nele a recuperação dos poderes, né? Por tudo que aconteceu, que a gente viu. Quebrou aquelas teorias do filho ser um vilão, mas também deixou algumas perguntas, né? Talvez não sejam importantes, né? Mas que fiquem as perguntas. Né, de quem que era o filho, se aquele filho teria sido gerado por magia ou não. Acho que não, né? Porque se ela tava buscando o poder de gerar vida, né? Através da magia. Ela usa um termo, que aí vira o sobrenome dele, né? Que ela fala, eu gerei esse filho from the scratch. From the scratch? Como é que eu traduziria isso aqui? É tipo, eu gerei ele do nada. Não é isso? É isso mesmo, do nada. Agora o problema é que agora ele vai ter que se sentar na mesma cadeira do Nino Cinnamon. Tá bom. Fala. A mesma merda. Vai ser ele, o menino sem Ramon e o Grandel. E o Han sozinho. Você fala sem contexto, tem gente que nem viu o Anéis do Poder aí sobre o Grandel, mas enfim. Mas aqui, voltando aqui pro fechamento, né? Então, assim, é um fechamento necessário. Foi um fechamento necessário, bem-vindo. E torna a jornada e dá sentido ao nome da série, né? Ao Agatha desde sempre, que teve tantas notícias de troca de nome e tal, mas acabou fazendo o melhor sentido possível. Eu gostei dela ser um fantasma mais próximo com a imagem do quadrinho. Eu concordo com o Paulo, não sei se foi proposital ou não, mas rejuvenesceram ela lá nos quadrinhos e aí agora temos de volta no imaginário popular a Agatha mais envelhecida, né, como fantasma. Não conheço muito o Wiccano nos quadrinhos, realmente não acompanho, e até o nível de poder dele, pra mim, foi uma surpresa, porque, de novo, né, dá um certo alívio, porque a gente sem a comparação a gente vai seguindo na narrativa. E eu tô bem curioso pra ver nas próximas produções, não sei se uma segunda temporada, mas em outras produções, em outros filmes, ou série de algum outro personagem, como é que vai ser essa mentoria da Agatha com o Billy. Eu até achei que nesse último episódio poderia trazer mais alguns detalhes dela indo atrás do Darkhold, da corrupção dela, mas de fato acho que não acrescentaria tanto pro que importa. Então eu acho que o roteiro também acertou bem nisso, né? Pontuou bem o que precisava ser mostrado, onde tocava o emocional da gente, acompanhou a jornada, né, com a questão do menino, e o encerramento foi ótimo. Eu fiquei muito, muito satisfeito. O lance todo é que, assim, fora, claro, que eu acho que provavelmente as próximas séries vão se focar no Tommy, ou, enfim, de adiantar outra coisa. Mas existe ainda essa porta aberta? Talvez não precise responder, tá? Mas, assim, não tá ligado a venda da alma do menino pra ir vai no Darkhold. Mas ela, em algum momento, foi atrás do Darkhold por algum motivo. E através do Darkhold, ela chegou na Feiticeira Escarlate, que é essa sequência das coisas. É bem provável, a gente todo mundo suspeita, que talvez ela realmente quisesse burlar a vida, né? Trazer de volta a vida e por aí vai. Dava entender na série da WandaVision que ela queria reviver os mortos, talvez pensando em ela não morrer, né? Era alguma coisa desse tipo. Dava entender isso, que a gente não tinha ideia do quem era o Nicholas, né? Achava que o Nicholas era o coelho só. Mas agora, junto com essa nova série, com os nossos novos elementos, eu fico dentro do meu imaginário achando que ela foi atrás do Darkhold de alguma maneira pra ressuscitar o Nicholas, né? De algum jeito. E o próprio Darkhold, acho que fazia menção a Feiticeira Escarlate, e aí tinha toda aquela história. Enfim, o último episódio é um epílogo, né? Pra explicar, vamos assim, alguns detalhes, alguns pontos, né? E deixar, né, assim, as portas abertas, né? Já que vai ter o spin-off do spin-off, que na verdade é como o Paulo falou. Isso aqui é quase que como se fosse uma segunda temporada de WandaVision com outro nome. Provavelmente a próxima, vamos dizer assim, a próxima série será a terceira temporada dessa trilogia aí, né? Envolvendo esse aspecto místico, mágico da Marvel, né? Ao mesmo tempo, assim, ela continua sendo a trambiqueira. É uma estelionatária de alto grau, né? E sempre foi. E mostra que ela sempre vive nessas barganhas pra tentar dar o golpe em alguém. Então ela primeiro tentou dar o golpe na morte pra poder salvar o filho, e aí depois ela a partir dessa música, né, que o Nicholas cria, ela passa a dar outros golpes e aí passa a consumir as colegas e tal. Porque você vê, desde o princípio, mesmo quando ela não tinha essa questão e tal, ela faz isso, né? Ela entra dentro de um oven e suga ele até a última gota, né? Então ela continua sendo isso, ela é isso, é a natureza dela, não vai mudar. Mas ao mesmo tempo traz uma camada de humanidade a essa estelionatária, né? Dizer assim. E pra você ver qual o grau, né, de estelionato dela, ela alimenta certas, pra poder, assim, ela continuar sendo temida, mas ao mesmo tempo as pessoas buscarem ela imaginando que vão conseguir alguma coisa, né? E aí que a gente entra no que o Cassiano conhece, né? No crime de estelionato. Porque o crime de estelionato é o que você tem, é uma pessoa que está achando que está levando vantagem quando na verdade está enganando. Então todos a buscavam com essa história do caminho, com esse não sei o que e tal, é porque elas queriam alguma vantagem em relação a isso, e aí acabavam conhecendo então esse destino, né, esse fatídico destino, provavelmente a fogueira, né? em algumas situações, né? E aí dá esse fecho, né? Aí a gente tem uma série de questões, né? Ela vai agora ser a tutora, né, do Billy. Provavelmente a próxima questão é o Tom. Mas aí você tem, né? Se a gente for pensar, né, no todo, né? A gente tem aí, né, mais um membro dos Jovens Vingadores, né? Entrando em cena, né? A gente já vem. Isso aí já vem sendo montado já faz um bom tempo, já, né? Esses Jovens Vingadores sendo introduzidos em cada um dos filmes e séries, né? Agora a gente tem mais um, certo? Tem agora uma coisa que a gente acabou até não falando muito, mas eu nem sei se já surgiram as teorias, né? Mas eu não sei, por exemplo, se o namorado atual do... A Marvel não deixou. Ele, na verdade, o menino, se chama-se Ed. É. Foi o máximo que a Marvel deixou. Não, então, né? Não é o... Então, provavelmente, a gente... E como Invasão Secreta foi aquela decisão e não trouxe o Hulkling no processo, né? Oportunidades perdidas, né? É, então, e aí a gente vamos ver se como é que vai acontecer. Eu imaginei que o namorado atual pudesse ser, até porque tem uma hora lá que eles estão discutindo sobre o Rex, o Ted começa lá a mostrar, tá? O Ted não existe. Não, o Billy começa a mostrar, né? Tá vendo, Cici? O que você acha que são esses símbolos? Aí o cara solta, alienígenas? Não, aí não, isso aqui é magia, as runas, lá, lá, lá. Então, é um enfim. Easter egg, é um easter egg. Eu acho, assim, que já tem jovens Vingadores demais já aparecendo, com o Speedy, né, que é o Celery, mais ainda se vier antes. Não precisa aparecer todo mundo de uma vez, de cara. Nem um Billy. Só porque tem um Billy, tem que aparecer o Ted já de imediato, né? Sim. Acho que tem que ter um filme de Jovens Vingadores com o que tem já, que tá demais até. Nessa altura, já vai ter que botar entre parênteses no começo. Não tão, quando fizer o filme dos Jovens Vingadores. Já vai misturar Vingadores com campeões ali. Vai ser uma maçaroca, vai. Deixa do jeito que tá, man. Cara, acho que o ator mais novo tá com 30 anos hoje. Então, aí a gente tem esse fecho, né? Terminou muito bem a série. No final das contas, é aquela história, né? Foi o grande estelionato que acabou acontecendo, né? Sabe qual é aquela história do cara que fica lá fazendo aqueles truques e de repente a coisa acontece? Então, aconteceu com a Agatha e aí, meu... Se você olhar, já que você tá usando essa história de estelionato, né? Vamos colocar um golpe, né? Que eles chamam de inglês de con. Né, que era o Conde da Agatha, o golpe da Agatha. A própria série em si, ela é um grande golpe para os espectadores. Eles estão sendo enganados, achando que estão indo pro caminho da história e vai para outro. Então, o tema vai se englobando de uma maneira meta ali, né? Essa história de enganar os caras, você engana os espectadores e por aí vai. Então, e tudo com elementos que estão na nossa cara. Sim. A gente não enxergar. A gente quer enxergar uma outra coisa. Aí, de repente, vai a série e mostra. Não, é isso aqui mesmo que você não queria enxergar. Eu acho que, assim, o ponto principal aqui que a gente tem que considerar, o roteiro é afinadíssimo, mas as atuações, começar pela Catherine Han, que ela carrega nas costas essa série todinha. Mostra que a personagem, pouco desconhecida do jeito que for, quando ela tem essa... Não só o roteiro, mas ela tem esse roxo tão bem trabalhado que a atriz dá. Cara, você dá pra fazer até uma segunda temporada, sem brincadeira nenhuma. Dá pra fazer várias temporadas, se a gente sabendo que o roteiro ia ser tão bem escrito como é aqui. Eu quero também elogiar as atuações, né? A Catherine Han é uma atriz que eu não conhecia. Por incrível que pareça, eu conheci vendo WandaVision, aí depois acabei vendo outros filmes com ela. Ela é sempre excelente. Não é a primeira personagem de quadrinhos dela, tá? Só de curiosidade, ela é a Doutora Octopus do desenho do Aranha-Verso, lá da Sony. Sim, ela faz a dublagem, é verdade. É isso. E a Aubrey Plaza, que é sempre um espetáculo. Cada vez que... eu sentia muita falta quando ela não tava em algum episódio. Cada vez que ela aparecia, eu vibrava. Gosto muito dela desde a época que ela era o Rei das Sombras. Então agora que sendo a morte, ela tem esse tchan pra esses personagens sombrios, assim. Então, pra mim, são os dois pontos altos. O menino, o Joey Locke, também, achei ótimo. Petit Lupone com a Lilia, que a Lilia diria, assim, que roubou a cena. Claro, o roteiro deixou tudo isso pronto pra ela, óbvio, mas a maneira como ela interpretava aqueles saltos nos deixava confusos como todo mundo, assim, maravilhoso. Então, esse elenco aí, elenco dedicado, roteiro afiado, vai ser boa direção. A gente tem que dar os parabéns pra Marvel, né? A gente critica muito quando é... Na verdade, eu até nem sou tão crítico, né? Eu sou mais fanboy. Mas, de certa forma, a gente critica muito quando vem a coisa dando uma baixada. E nesse ano, com outras séries, assim, que também são boas, a Marvel conseguiu colocar uma lá em cima. Realmente, tá de parabéns. Então tá, pessoal. É isso aí. Encerramos, então, aqui um pouco de atraso, né? Esse podcast aqui falando sobre essa excepcional série aí da Agatha, desde sempre, fechando o mês de novembro. Temos ainda alguns podcasts ainda para dezembro aí. Fica de olho e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Este podcast é um oferecimento do site Universo Marvel 616. Acesse www.marvel616.com.